Trump, Trump, Trump, pare de reclamar e vamos trabalhar. Trump, Trump, Trump, só assim a economia vai melhorar. Trump, Trump, Trump, quem disse que o mundo está em crise? Isso é história de algum Forrest Gump. Vivemos um grande trunfo, aliás, que coincidência, trunfo em inglês se diz Trump. Pois é, Trump também significa o Coringa, o Joker. Is this a joke? Talvez um poker. É o triunfo do ódio sobre a liberdade, do dinheiro sobre a humanidade. Ao invés de aumentarmos as mesas, vamos aumentar as grades, construir muros, preservar a raça do americano puro. Ops, já ouvi essa ideia em algum lugar, só não consigo me lembrar exatamente. Enfim, vamos celebrar o dia do presidente, o dia do presidente, o dia do presidente. Vamos acabar com o tratado climático que protege a ecologia. Afinal, aquecimento global não existe, é herege a economia. Viva o racismo, a homofobia, o machismo e a xenofobia. Ai, Trump! E você pensando que estava tudo ok, USA. Sei, sei, sei. Voltamos aos tempos da KKK. E agora ninguém desbanca, pois ao invés do lençol branco, seu símbolo será a Casa Branca. Viva o lobo do Wall Street, o lobby do Wall Street. Vamos construir walls na sua street. Viva o capitalismo sem limite, os banqueiros crápulas, sanguessugas de dinheiro como Dráculas. Viva os 1% dos americanos que detêm 40% da renda do país inteiro. Viva o investimento militar, foda-se os estrangeiros. Law and Order is back, Jim Crow is back. Enquanto isso, no Brasil, aprovamos outra PEC. Enquanto isso, o que me resta é escrever uma outra track. E o rap, que nasceu nos Estados Unidos e sempre combateu o conservadorismo, enxerga hoje a vitória do fascismo e vê a esperança cair do abismo mais rápida que bang jump. Mas não é hora de protestar, vamos trabalhar. Então fecha a boca e Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Roll aboard! Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para a esfera. E hoje nós vamos aqui para falar de um tema. Um tema que eu acho que acredito que as pessoas não esperavam que a gente fosse abordar esse tema. Eu acho que não. Até porque até agora a gente falou bastante de rock. Teve um especial de Guns. A maior parte das trilhas dos podcasts acaba sendo um pouco rock. Funk. Fazer o quê, né? Não é culpa minha. Não. Mas hoje nós estamos aqui para falar de um tema um tanto quanto diferente, mas que a gente acaba gostando bastante da cultura em si, né? Antes de começar esse podcast, vamos pedir pra vocês avaliarem no iTunes, deem 5 estrelinhas lá pra gente ficar bonito, pra gente ficar feliz, pra gente ficar cheiroso e tudo mais. E temos mais um recado. Temos um recado muito importante. Só um segundo, deixa eu chamar o tradutor aqui pra nós, o senhor Álvaro. Arigato. Ele falou, estou aqui. Ele falou, obrigado. Nossa, não, ele falou, traduzir. Estou aqui. Desculpa. É outro estilo de japonês. Exatamente. Desculpa. É mais do sul do Japão. Entendi. É o freestyle japonês. É, né? O freestyle japonês. Mina Saiko Arigato Kawaii. Nós estamos com uma procura muito importante. Não estranha não, tá? Ele coloca uma reticência, né? É assim, né? Nós estamos à procura de você, exatamente você. No X dá pra ver que é você. Você que gosta de cultura japonesa, você que se liga nos assuntos da Terra do Sol Nascente, você que gosta de mangás, animes e tudo que vem da cultura dos olhos puxados. No X, no chi, no tingling, no chi, tudo no chi hoje. Zoinho. Outro dia era tudo escorogoyo e agora é tudo no chi. Teve um namastê um dia. Namastê, pode crer. Então, se você é uma dessas pessoas que gosta de coisas kawaii, animes, mangás, eu tinha que falar kawaii, por isso que eu voltei no assunto. Uhum. Animes, mangás, filmes e tudo, lendas. E se você escreve bem, você pode fazer parte do Locomotiva 26, como? Calma aí. Ele tá em... Tá traduzindo ainda, waiting. Tô só quando eu escolhi coisa do suede, será que esse Tá gago. Eu te digo como. Escrevendo para o Expresso do Oriente. Você escreve bem? Já elogiaram seus textos? Escreva um ou dois, mande pro contato@locomotiva26.com.br e nós estaremos esperando você para fazer parte dessa viagem. Traduz também? Sim. No Shiguro no Sono no Nossan, no Chuchu Oriente, arroba locomotiva26. Ciência.com.br. Eu sou Ed. Oi. Você tá na linha? Eu tô. Então sai que o trem tá passando. Tá passando, tô ouvindo, cara. Mas é só isso? Não, não é só isso. Se você escreve sobre um assunto interessante que você julga interessante, por quê? Porque nós também julgaremos interessante, porque você acompanha o site, você sabe que nós julgamos interessante. Então, se você escreve sobre isso e você sabe escrever bem, você pode fazer parte do Locomotiva 26. Como? Mande um, dois, três, quatro textos de um assunto interessante, porque você sabe o que é um assunto interessante, porque você acompanha o site, então você sabe. Mande pro contato@locomotiva26.com.br e venha ser um novo colunista. Eu acho que o Suede tá querendo cada dia colocar mais interessante nesses anúncios dele. É, não, é... Ele... Bom, enfim, né? É que, na verdade, eu tenho um discurso programado e que hoje o discurso sumiu, então fiquei falando a mesma coisa. Interessante. De novo, interessante. E é interessante. E se você julga interessante, escreva para nós. Sim. Venha fazer parte dessa viagem. Porque é bem interessante. É muito interessante. É interessantíssimo, eu diria. Demais. Eu diria que é interessantérrimo. Interessantíssimáximo. Olha, juntou duas palavras. Neologismo tá forte, né? Com certeza. Tá uma beleza. Enfim, eu sou o Rafael Tenicho e... Pô, eu tô feliz que a gente tá gravando esse podcast, finalmente. Ok. Só pra, né, só pra falar pros ouvintes que a gente tá tentando gravar esse podcast. Já faz um tempo. Faz umas 4 ou 5 semanas aí. Acho que mais até. Faz fácil 2 para mais meses. É, exatamente. Sim. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. É prazer fazer um podcast assim tão mítico. E se você não entendeu, agora vou te dar a letra, a cultura hip hop. Hoje essa é a treta. Eu jurava que ele ia rimar outra coisa, mas... Ele não falou que é o Suede, tá, gente? Vocês não souberem ainda, depois de 2 anos de podcast. Desculpa. Eu sou o Pedro Tanicho, eu não gosto de hip. Fala, galera, que o Alvin e os Mano Pô, as Mina Pá. E hoje nós temos um convidado aqui que representa muito mais do que a gente tenta trazer. Ele está incluído nesse meio, nesse mundo maravilhoso que a gente vai discutir hoje. E vamos lá, querido convidado, seu presente pra gente. Primeiramente, quero agradecer a vocês aí pelo convite. E aí que você tava rimando aí. É um prazer, imenso estar aqui com vocês, aqui sentado nessa mesa aqui, discutindo. Acho que isso é importante, esse debate, né? Falar um pouco sobre a cultura hip hop, que é uma cultura aí que no Brasil ainda a gente fala, sempre que a gente fala de cultura hip hop, eu falo que ela tá engatinhando ainda, né? Sim. Tá muita coisa ainda pro pessoal aprender, e desde quando eu conheci essa cultura, graças a Deus, eu aprendi muito. Foi assim, uma escola pra mim, sabe? Assim, uma escola que... A gente tá aqui pra aprender um pouquinho mais. A gente tá aprendendo um pouquinho, somos alunos. Essa cultura, né? E esse é o cello. Vamos para os e-mails. Começar esse Locomocast, vamos para alguns e-mails que nós recebemos de ouvintes muito queridos, e hoje não tem ouvintes não queridos. Hoje é só galera top. Hoje é só galera top, e porra, eu fico bem feliz quando a gente recebe vários e-mails, e isso mostra que vocês valorizam o nosso trabalho, isso mostra que está valendo a pena. Seus lindos. Seus lindão. Enfim, vamos para o primeiro e-mail é do Renato Augusto. O que tá acontecendo, cara? Não sei, que você ficou muito tempo, continuei. Não, é o que eu pensei que você ia. Pô, Renato Augusto, pô, Renatão, que nem você sempre faz, Renatão, pô. Renatão, é difícil, né? Tá cada vez mais difícil. Renatex. Vamos lá. Olá, nervosos condutores dessa locomotiva de coração peludo. Falo de São Paulo, capital, do meio dos meus 31 anos e na carreira de técnico em eletrônica. Renato Augusto é meu nome. E aí, Renatão? Me diverti muito com esse último episódio, principalmente desse ódio destilado. Ah, isso daqui é sobre o... Odeio e as outras pessoas gostam. As outras pessoas gostam, é, exatamente, exatamente. Me diverti muito com esse último episódio, principalmente desse ódio destilado para livrar a alma. Sobre o programa, só gostaria de salientar que o Suede pagou de ateu chato. O Pedro me falou a mesma coisa. Pois é. Querendo reclamar da religião em diversos momentos, enquanto os outros participantes foram mais incisivos. Não perca seu humor kawaii, Suede. Você... é a alma kawaii trevosa, né, seria? Desses condutores. A partir daqui, se quiserem tirar da leitura ou censurar, eu entendo perfeitamente. S2, Renatex. A gente não tira, a gente lê. Eu tenho uma lista de coisas que odeio e que muita gente gosta. Porém, na hora de escrever esse e-mail, apenas consegui lembrar do Caetano Veloso. Vai tomar no cu, Renato. Não gosto mais de você. Não suporto ele desde o colegial, quando a professora de português vivia babando ovo no cara. cara. Desde porque então, o cara é foda. Desde então, apenas o vejo como um músico que vive mais pelo que já fez do que pelo que realmente faz. Sei que história é importante, mas no caso dele, eu ignoro qualquer benefício. Sem mais demora, obrigado pelo ótimo cast e continuem sempre essas pessoas maravilhosas que conheci. Um enorme abraço a todos. Sacanagem, hein, Renato? Não. Em partes eu concordo, porque o Caetano, ele ficou bem chato de uns tempos pra cá, né? Eu concordo que de uns tempos pra cá ele quis tentar inovar e ele acabou fazendo caca. Se a gente for levar em consideração a idade do Renato de 31 anos e ele fala de quando ele estava no primeiro colegial, não era uma fase ruim do Caetano. Com certeza não. Mas, assim, daquela época ali, eu acho ele o mais chatinho mesmo. De 2011 pra cá, ele começou a... Não, mas, ô louco, circulador de fulô, velho. Não, mas tô falando daquela época. Pô, a gente tá falando de Chico Buarque. Caetano Veloso. Não, mas assim, você comparar Caetano com o Chico é foda, né? São duas coisas distintas, mas né, mas o velho? Chico é muito mais letrista do que o Caetano, né? Cada um tem um significado particular, mas cara. Mas ambos tentam cantar e não conseguem. Essa é uma peculiaridade linda deles. Sim, até quando a gente já falou várias vezes do Ozzy, que ele é um cara que não tem uma voz boa, que não canta bem, mas que pra proposta que ele fez, sim, é boa a voz dele, né? Então, que mais? Suede, você foi um ateu chato, querendo reclamar da religião diversos momentos, enquanto os participantes foram mais... Desculpe. Não perca seu humor kawaii, Suede. Você é a alma kawaii trevosa desses condutores. Eba! Eu sou. É só isso que você vai falar pro Renato? Eu vou pedir desculpa, que eu já pedi, né? Que eu percebi que eu fiquei chato pra caramba naquele episódio. Mas... é nóis. Não, você não viu o Suede chato. Vai ter um episódio aí que vai sair. Eu acho que vai sair. Eu não tenho certeza o quanto chato daquele episódio vai sair. Tô só correto. Mas assim, vamos ver, né? Vamos ver. Próximo e-mail, Lucas Santana. Ele começa assim, olha só! Lucas Santana está de volta? É isso mesmo? Sim! Namastê! Como vão vocês? Muito bem, Lucas. Eu já tenho que falar com ele todo dia, porque ele é estagiário de onde eu trabalho. Cara, que coisa mais deliciosa foi esse pod. Não, deixa eu só falar um negócio. Ele até que é um estagiário bom. Porque quando eu peço café, ele traz café. É, então beleza. Decorou o tanto de adoçante que eu ponho, decorou o tanto de café que eu gosto do copo. Então, ok, né? Ok. Ele fala assim, ó. Cara, que coisa mais Que coisa mais deliciosa foi esse pod da avó do Suede. Gostei muito. Ela tá aqui ouvindo, o Lucas. Hashtag Holden Mito, hashtag parei com LOL, hashtag amo queijo. Eu também amo queijo, cara. É nóis. Quanto ao último e-mail, pod igual podcast, é que você é o único cara que chama podcast de pod e não de cast, né? É porque podcast já é uma abreviação, né? Então... qual é o nome inteiro? Pô, não me faz pergunta difícil agora. Já tive que explicar isso no começo. Mas pod vem de iPod mesmo, por causa da Apple. E cast vem de broadcast. Cast ring. Broadcast. É uma ampla expansão. Exatamente. Beleza. Eu me sinto velho. Eu vou fazer 20 anos em agosto. Aff. Nossa, como você é velho, Lucas. O Lucas não é velho, cara, mas o Lucas reclama pra porra. Lucas, por favor, no próximo e-mail, conte a história do lado direito da sua sala na faculdade. Continue, Suede. Ok. Eu tenho pensado numa parada. Na verdade, fui no banheiro e isso me veio à cabeça. Se eu pudesse escolher qualquer ser humano que já pisou nesse planeta, qualquer um, para me acompanhar, tipo um guardião, sabe? Sobre as seguintes condições, só eu veria ele, nós poderíamos conversar sempre, ele estaria sempre comigo. Esqueço sempre, em momentos não íntimos. Que risada escrota, Lucas. Enfim, eu gostaria de ter a companhia de Leonardo da Vinci. Imagina as paradas que eu poderia absorver dele. Nada. Por quê? Porque já foi absorvido tudo que ele tinha que passar, né? Pô, mas se eu tivesse vivido mais, ele teria feito mais coisas. Pensa assim, ele tá falando de um guardião tipo um anjo da guarda. É. Que tipo, o que ele viveu faz tempo, né? Então ele não sabe o além. Ah, tem várias visões disso. Queria saber o novo iPhone? Não, isso ele não ia saber. Mas pô, a arte. Então ele fala do Leonardo da Vinci, né? Esse e-mail tá muito sério. Gritem morsa! Morsa! Obedece ela, morsa. Por que, Lucas? E vocês? Fique com a foto. Ponte improvisada em Paris, ano 1924. Aí são várias pessoas atravessando uma ponte, que são várias cadeiras, na verdade. Sim, bonitinho. Valeu, Lucas, é nóis. Hashtag emoqueijo e hashtag Holden mito também. É nóis. E LOL, você já devia ter parado faz tempo. Entra pro Hearthstone, cara. Bom, agora vamos lá. Terceiro e-mail é do Renato, né? Porque o primeiro e-mail que a gente leu, ele mandou para o último episódio que a gente soltou, mas já tinha passado lá ali do momento, né? Que a gente começou a gravar. Então a gente jogou pra esse, e esse sim é referente ao último episódio. Boa noite, condutores desta amada locomotiva. Sou Renato Augusto. Não é pra falar, o cara não fala. Sou Renato Augusto, 31 anos, técnico em eletrônica, São Paulo, SP. Esqueceram meu e-mail no programa passado. Como prenda, leiam esse e-mail no ritmo musical do Pizza com Guaraná. KKKKK. Eu não lembro o ritmo musical. Eu lembro do Pipoca com Guaraná. É, Pipoca com Guaraná. Fazer uma pesquisa rápida. Ok, Renato, a gente vai tentar, vai ficar uma bosta. Isso é óbvio, porque eu não lembrava do Pizza com Guaraná. Se você tivesse falado Pipoca com Guaraná, seria mais fácil. Mas vamos lá. Que delícia de cast! Foi ótimo conhecer a tão falada e amada avó do Suede. Como eu não tive avós presentes, amei cada segundo deste cast. Parabéns a ela e a todos pelo ótimo programa, que me emocionou bastante. Continuem com essa enorme capacidade de nos emocionar. E que hajam muitos anos com essa senhora incrível em nossas vidas. Abraço a todos. É isso aí. É, realmente, a vó do Suede é uma pessoa que a gente gosta demais. Que a gente já sentou aqui várias vezes, né? Pra falar sobre várias coisas. E ela compartilhando, né? A experiência da vida dela com a gente. Foi sempre muito legal. E, realmente, vida longa, avó. Vida longa, avó. E não vai ser a última vez que vocês escutam falar dela. Jamais. Ok? Provavelmente vai ter participação dela em mais alguma coisa aí mais pra frente, mas não podemos falar nada. Vamos para o próximo e-mail. Também. Muito obrigado novamente, senhor Renato Augusto. Participação do vô também, que ele ficou com ciúmes. Sim. E o próximo e-mail, Eric? O próximo e-mail é de um rapaz muito sagaz, chamado Vitor Pérez. Jundiaí. Vitor Pérez! Esse é o cara, hein? Jundiaí, historiador e professor, 14.144 dias de vida. Olha, eu vou te falar que eu gosto do Vitor Pérez. Eu gosto bastante do irmão dele também. O irmão dele? É o Pedro Pérez. Acho o Pedro Pérez PP. Bem legal também. A prima dele, a Carla Pérez. A Carla Pérez. É, exatamente. Toda essa família Pérez nossa, assim, é uma família que cativa a gente. Sim. O duro do PP é que ele não manda e-mail direto, né? Não, mas tudo bem. Ele começa assim: olá, meus amigos. Eu acho que o Pedro Pérez não gostou de sua avó. Eu também acho. Nossa, será que foi isso? Será? Que maldade, cara. É, eu acho, né? Ô, Pepe, por que você não gostou da minha avó, cara? Caralho, legal. Mano. Nossa, fiquei chateado agora. Mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, né? Mas ok. O Vitor começa assim: olá, meus amigos condutores desse veículo criado pelo engenheiro Richard Trevitch. Pelo menos a gente acha que é assim que fala. Eu também acho. Meu russo tá ruim. E cuja primeira viagem se deu em 21 de fevereiro de 1804. É com imenso... Olha, eu ainda faço observações aí, porque a locomotiva 26 é referente a Big Boy. Hã? E eu não sei se a Big Boy que inventou foi o Richard Malatustra aí, não sei. E nem se foi nesse ano aí. Mas o Victor é historiador. É o que a gente aprende no Thomas. Tô masturbando. Nossa, cuspi pra cara. Trenzinho, caramba. É com imenso prazer que escrevo-lhes mais um e-mail. Então vamos lá falar um pouquinho do cast número 39. Vamos. Ódio, substantivo masculino. Sentimento de profunda inimizade. Paixão que conduz ao mal que se faz ou se deseja ao trem. Ira contida, rancor violento e duradouro. Gostei da definição do Aurélio. Partindo desse princípio, eu pergunto: quem nunca, ao menos uma vez, não sentiu ódio na vida? Com exceção do Pedro Tanicho, que não gosta de nada e parece zangado. O do Pedro a gente tem que fazer sobre coisas felizes que amamos, que daí a gente vai descobrir coisas, né? O que ele gosta, né? Exato. Ou segundo, o grande cantor e compositor Raul Seixas. O ódio não é real, é a ausência do amor, ou seja, o ódio, apenas prevalece onde o amor recua. Mas aí, Vitor Pérez, eu questiono. O amor, nos dias de hoje, onde está? Nos resta o ódio? Nos resta o vazio existencial? Nos resta nos perguntar quem somos? Ó, foi? De onde viemos? Do que nos alimentamos? Para onde vamos? Hoje, no Globo Repórter. Para onde vamos? Essa é a minha pergunta. Para onde vamos? É. Para os vermes comerem nossa carne. Ou pro teto preto, cara. Não, cara, o teto preto não pode. Mas aí, ó, só fazendo uma observação que hoje nem o Alvin nem o Pedro tá participando da gravação do e-mail, porque a gente precisava ser rápido, porque esse podcast é longo, mas é muito bom. E o Pedro tá terminando a limpeza dele, então a gente, né, teve que correr. Uma das coisas que mais me dá ódio ultimamente são pessoas dissimuladas, pessoas mentirosas. Isso eu acho o fim do mundo. Aliás, o mundo está cheio de pessoas assim. É o que eu disse. É o que eu disse. Onde vamos parar? Acredito que o ódio é uma parte intrínseca do ser humano. E, sinceramente, eu duvido que uma pessoa possa passar a vida toda sem ter ódio de nada ou de ninguém. Se ela disser que realmente não tem, ela está mentindo e logo já cai em uma das coisas que eu mais odeio, que é a mentira. Como geralmente fico muito tempo sem mandar e-mails para vocês, os casts vão se acumulando e, claro, eu não poderia deixar de parabenizá-los pelo cast 38, Nostalgia Animada. Sim! Como tiozão do grupo de WhatsApp, a minha linha nostálgica começa um pouco antes de vocês. Por exemplo, um programa que marcou muito minha vida foi o programa do Bambalalão da TV Cultura, que, aliás, era o que tínhamos na época de conteúdo infantil. E diga-se de passagem, de muita qualidade. As apresentadoras Gigi e Silvana embalavam as nossas tardes juntos com o professor Parapopó, o trio de palhaços Perereca, Tic Tac e Pam Pam, e uma gama infinita de fantoches. Tudo isso encenado dentro de um circo. Outro programa que me marcou muito foi o programa do Bozo, que era transmitido pela TVS, hoje SBT. Caraca, TVS, velho. Hã? Era TV Pau, se eu não me engano. Não, mano, TVS. TV Pau. O SBT na época era TV Pau. Por causa de Pau Brasil? Não, por causa do sistema paulista de sei lá o quê. Enfim, TVS. Lembrando-me que quando o programa acabava, muitas vezes eu chorava, RS. Afinal, era o que tínhamos. Depois do programa do Bozo, só passava coisa chata na TV. Alguns outros programas que eu assistia eram o Spectrum Man. Bom. Ultra Seven. Bom. Dentre outros precursores dos heróis japoneses de hoje em dia. Enfim, falar de nostalgia é sempre muito bom. Neste momento, estou ouvindo as histórias da avó do Suede. E para ser mais preciso, ela está falando do jogo de dominó. RS. Pedro Pérez foi desafiado e não respondeu. Realmente. Porra. Mas sobre esse cast eu falo em outro e-mail, o qual eu espero que seja escrito em breve. Sabe como é? Final de bimestre, fechando as notas. Sobra pouco tempo para um pobre professor. Um grande abraço a todos e continuem sempre a jogar carvão nessa caldeira. Muito obrigado pelo seu e-mail, querido Vitor Pérez. Realmente a gente espera retorno, né, de você nesse podcast da avó. E quem sabe gravar um com você. Você deve ter boas histórias para contar, principalmente pela sua vida de professor e de chefe de escoteiro. Né? E é realmente, a gente não viveu esse tempo da TV, mas a gente conseguiu viver algumas coisas, ainda pegou alguma coisa do Bozo, não era o Bozo cheirado, era o Luiz Ricardo, mas tudo bem, tá valendo, né? Vamos lá para o próximo e último e-mail, último desse podcast, eu espero, né? Que é do Gilberlan Santos, de 26 anos, promotor de merchandising e eita, caster! O Gil é de onde? Eu esqueci de onde ele é. Eu também. Mas é do Nordeste, certo? Certo. Fala, tripulantes dessa louca locomotiva. Venho parabenizar por esse episódio com a avó do Gil... Suede, com certeza posso dizer que foi o melhor episódio que eu ouvi. Olha, bacana. Uou, ele gosta de coisas avó, mais assim, avó, né? Não, a avó é... A avó traz realmente um toque. Gil, por favor, escute o episódio especial de Natal do ano passado. Eu acho que vai ser bem bacana pra você. O Nivo tá dando joinha. É, o Nivo tá dando joinha. Lindo, engraçado e emocionante. As músicas se encaixaram perfeitamente, dando aquele ar campestre e bucólico de paz. Show, parabéns. PS, um vício de linguagem nordestino é o eita, ma, bicho, rapaz, véi. Véi por aqui também, né? Por aqui também. É. O eita, beleza. Mas eita, eu também uso tenho. Bastante eu eita, também, eita, cara. Eita, véi, eu tenho isso. E é o eita, véi, né? Isso que é o pior. Eita, véi. O ma, como assim, tipo... Ma, você não sabe... Deve ser alguma coisa assim, né? Mas você não sabe que... É, ma... Deve ser substituindo mais, ma, né? Ma, oi, ma, vai pra lá, oi. Por, quero pedir uma música, Jessé Porto da Solidão. Oi, vá, para seguir no clima do cast com a voz. Ai, valeu! Bom, essa música tá tocando desde o começo do seu e-mail, meu querido Gilberlan, nosso Gil Brother, né? Gil Brothers. E é isso aí, se você quiser fazer como Lucas Santana, como Renato Augusto, como Vitor Pérez e como Gilberlan, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Nivor Ustaroni. contato@locomotiva26.com.br. Esse foi o Universo Tarone. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Caralho. Repita, porra. Álvaro. contato@locomotiva26.com.br, meu. E é isso aí. Vamos a esse podcast que tá bem bacana e bem quebrando preconceitos em cima desse ritmo que a gente tanto gosta, que é o hip hop. Yo. Quando se fala de hip hop, muitas e muitas vezes a gente tem o costume de já ligar com a música, né? Que do rap e propriamente dito hip hop como um gênero musical, só que existe aí uma pequena confusão porque o hip hop não é só um gênero musical, né? Sim, hip hop. A palavra hip hop significa quadris e pulo. Sim. Só pra você ver. É o movimento, né? Exatamente. O hip hop não é música, não é um estilo musical. Então, olha só, quando o hip hop surgiu, na verdade, ele emergiu lá nos Estados Unidos. O rap já existia o break, enfim, já existia ali o DJ. E o cara que criou essa cultura, o África Bambata. Bambata. E aí ele ainda está vivo, sempre está vindo aqui pro Brasil. Foi assim, um exemplo, o pessoal lá tinha as gangues. Então, para nomear um líder, o que acontece? Eles faziam as competições, que eram as competições de break. Então, assim, o que se destacava era um contra um ali. Então, aquele que ganhava aquela competição liderava as gangues. Sim. E resumindo assim, pra gente bem rápido, né? O África, ele perdeu um amigo dele nessas violências, porque era um lugar muito violento. Se for estudar um pouco sobre a cultura, foram construídos tipo uns, não sei se era condomínios, local pra morar um pessoal de uma classe social social, ou B. Aí o que acontece? Era quase como uma colônia. E o pessoal ali não se adaptou. E abandonaram aquele local e ver o pessoal da Jamaica, o pessoal de classe média. Os latinos também. Exatamente. Mais simples foram para aquele local, acho que é o Brooklyn, nos Estados Unidos. No Bronx. Isso. Do que aqui do Sabotagem. Aí o que acontece? Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris aí, sim, tem, sabe bem. Tem bastante referência. Aí lá, essas brigas, ele perdeu um amigo e ele começou a olhar, porque é uma coisa muito importante, essa questão de despertar o olhar, né? Às vezes você tá tendo algo tão bom na sua frente, e às vezes por você tá olhando só pra uma situação e você focar só naquela situação, sim, você acaba perdendo uma noção do que é importante. Então, quando ele tava ali, ele só olhava pela questão da violência. Sim. Montava as gangues. E quando ele perdeu esse amigo, ele começou a olhar, ele despertou um olhar diferente nele. Ele olhava mais na prática da violência, mas depois despertou um outro olhar sobre a violência que ele não tinha antes. Exatamente. Foi até comum no começo do rap aqui no Brasil mesmo, né? Sim. Era muito mais com o olhar de violência, do crime, sim, sim, e drogas, e não tinha... Era uma parada que trazia as minorias, só que eles focavam muito... No, pelo menos é o que eu vejo, que eles focavam muito no estamos passando por esses problemas e não nós vamos superar isso juntos, sabe? Se você pega aqui no Brasil, foi lá na São Bento, né? Então, sim, a gente vai ter aquela visão, que é até interessante você tocar nesse assunto. É uma coisa assim, que quando o pessoal começou a fazer o rap, o hip hop aqui no Brasil, se reuniam lá na São Bento, ontem o Taíde, enfim, toda uma galera ali que se reunia. E o pessoal, eles batiam

vida tem que ser os próprios pais dele. E eu penso assim. Era um pivete aos 16, em pé desde as 6, sonhador, porque não? E amanhã tudo outra vez, através da matemática da vida se narra ao invés do 16, assinei 16 barra, pois é. Aí começou então essa questão, né, do rap politizado. E aí foram emergindo vários grupos. A gente vai ter de Campinas, interior de São Paulo, nos meados também ali dos anos 90, Sistema Negro, que também fazia esse som politizado, que era mesmo falar do que acontecia na comunidade, né? Tipo assim, chamava-se de cantar a realidade. Tipo, está acontecendo isso e então vamos cantar isso e falar sobre isso e abordar esses temas. É, quando o hip hop surgiu no Bronx, ele foi tipo um método que o pessoal usava para abrir os olhos da sociedade para os problemas que aconteciam com as classes mais baixas e marginalizadas, né? Sim, sim. Uma das umas coisas também importantes é quando, voltando lá do África, quando ele viu essas questões de cada um ter um talento, cada um ali ter um, no caso, o MC, o DJ, juntar e batizar o nome de hip hop, uma das coisas que me chama a atenção nisso tudo foi a questão do MC. Porque quando a gente pesquisa sobre hip hop, o MC é um cara que ele tem o poder da transformação. Sim. Que é o mestre de cerimônia. Ele tem que chegar no local, ele tinha que animar ali, ele tinha que fazer aquela transformação. Tinha que botar banca mesmo, né? Exatamente. E hoje a gente vê uma coisa totalmente diferente, né? Uma coisa assim, totalmente, infelizmente. Banal. É, foi perdendo aquela essência. Sim. Do que era pra ser, né? Antes virou. O MC, ele enaltecia mais o DJ, né? Aí hoje é mais o MC que é mais... Sim, exatamente. É, hoje em dia virou mais... mais uma baladinha, é um negócio. Virou mais denominação menos... pra funkeiro e putaria e coisas assim, do que exatamente pra um. Pro mestre de cerimônias, sabe? O mestre. É que foi tudo. Como que eu posso te dizer no meio de tudo isso daí? Foi quando chegou um exemplo, vamos falar, interior de São Paulo, que chegou a mesma coisa. Tudo começou com através da a dança, acho que foi um ponto inicial. Porque quando chegou no interior de São Paulo também, na maioria das cidades, foi a dança. Começou com o pessoal da dança e começou, né, também até as gangues também. Parece que foi uma coisa que ali foi, né? Não sei se vamos dizer assim, um sentido que todo mundo aderiu àquela ideia, não sei, que tinha e tava envolvido. Tava envolvido hip hop no início, começou lá nos Estados Unidos, tinha as gangues. Chegou no Brasil, a mesma coisa. E só fazendo um adendo que você falou da questão da dança, é porque o hip hop foi bem trabalhado em cima de loops de músicas já bem conhecidas. E tal, então já te chamava pra dançar aquilo lá, né? Exatamente. E essa questão que você falou da. Voltando do ritmo, né? Que eram samplers que usavam, até hoje usa. Sim. A maioria do pessoal. Eu já sou um pouco diferente nessa questão, porque eu gosto mais de criar. Sim. Eu sampleei de algumas coisas no meu primeiro trabalho por não ter condições de estar produzindo, mas hoje, se eu posso criar as harmonias, eu mesmo criar, eu prefiro. Mas antigamente era bastante, né? O pessoal ouvia as músicas antigas, resgatava, fazia vários resgates de músicas. Isso também no próprio Estados Unidos, se você pesquisar um pouco dos rappers americanos, você percebe que eles usavam muito. Nossa, muito. Coisas, músicas americanas antigas também, jogavam suas batidas em cima. Isso aconteceu, um caso muito famoso, é no caso do Aerosmith, com Walk This Way, que Sim. foi o Run DMC, salvou o Aerosmith, né? Que é uma das maiores bandas Sim. de rock do mundo. Até hoje, o Run DMC salvou o Aerosmith numa época que o rock tava mais decadente e o hip hop tava subindo ali, né? E quando você falou isso aí de batida, do hip hop, veio também aqui na mente a questão de um ritmo que foi criado lá no... Não sei se vocês já ouviram falar, acho que é o Miami Bass. Miami Beat. Miami Bass. Não, se eu não me engano, é Miami Beat, a batida de Miami. Miami Bass, que seria o funk, que é o que o funk hoje. É, que na verdade foi tipo uma assim, criado pra tentar uma competição com o hip hop. Exatamente. Só que parece que não deu certo lá nos Estados Unidos. E quando chegou aqui no Brasil... Deu muito certo. Aqui no Brasil deu muito certo. Até né? Demais. Sabe, quando chegou aqui no Brasil o rap, que o pessoal de São Paulo começou a fazer, que eles chamavam de funkão, eles Sim. iam lá e batiam. O que aconteceu? O Rio de Janeiro precisava de alguma coisa. Sim, foi no Rio que... Tá tranquilo. Foi no Rio que surgiu, então, o funkão. Né? Pra quem não sabe, se eu não me engano, é Miami Beat. Miami Bass. Não, é um estilo que é o bass, na verdade, que significa sim, é o bass, baixo. Sim, exatamente. Que é o eletrônico então, e tal. Mas o que veio lá dos Estados Unidos pro Rio de Janeiro e se tornou funk, que Miami a gente Bass. Conhece, é Miami Bass. Certo. Pra quem não entende o que a gente tá falando, é aquele funk paulista. Quando começou o funk de Boladona, se ela dança eu danço. Isso daí é o Miami Bass. Não é diferente do funk do James Brown. Diferente do funk carioca. E diferente do funk carioca também, que é uma levada africanizada. Exatamente, né? E o pessoal começou do Rio usar esse ritmo. E o pessoal de São Paulo ficou com o hip hop e tal. Então o pessoal aí batizou de funk. Que aí, vamos falar assim, hoje, né? A palavra funk, não adianta a gente querer. Quando as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer um funk assim, um funk e tal. Quando você vai falar isso sobre James Brown, ele sofreu um grande preconceito, porque o funk tem a ver com sensualidade. Sim, sim. Não adianta a gente querer falar que não, porque o funk tem a ver com sensualidade. Aqui no Brasil, eu acho que pesaram um pouquinho na sensualidade. Não, é demais. Não, é que nem eu, quando eu tava lá na Argentina, se você pega o que se faz aqui no Brasil e mostra pro cara lá na Argentina funk, eles não vão chamar de funk, porque... É uma outra coisa, né? Pra eles, virou outra coisa. Já é uma outra história, né? O próprio funk do James Brown era um negócio totalmente diferente, porque ele tinha mais aquela levada funkeada, que era controlado pela guitarra e tal. Sim, sim, exatamente. Aí lá na Argentina é isso aí. Funk pra eles sempre vai ser isso daí. Então não vai ter como eles pegar ou eles ouvir o funk aqui do Brasil, que nós, o pessoal chama de funk, que eu creio que é de uma maneira até errônea, né? Deveria ser repensado nisso daí. E que ganhou um termo pejorativo. Demais. Porque se você for falar de funk hoje em dia, ninguém vai pensar no James Brown da vida. Se você fala de uma levada mais funkeada, a pessoa já pensa no tchu-tchá. Exatamente. E isso é um problema muito grande, né? Sim. E pra gente que conhece a história de James Brown, conhece o hip hop, se torna ruim, se der. Exatamente. Fica meio... Exatamente. E a dança, o break, também saiu um pouco do James Brown e a galera do funk. Sim, exatamente. Porque ele tinha uns passos que eram muito à frente do seu tempo pra época, né? Sim. É, assim como até o próprio Michael Jackson, que o Michael Jackson tinha muita coisa que ele fazia que era break. Exatamente. Sim. Então isso daí, sabe, fica... É uma desinformação. Eu até tava falando pra ele no caminho, é um discernimento cultural muito complicado, né? Sim. Que as pessoas precisariam analisar mais. E por isso que é legal ter esses diálogos, né? Programas assim, usar as mídias, né? Pra gente estar conversando, debatendo, pra que a informação seja passada. Só que a informação não é essencial. O importante é o conhecimento. Exatamente. É você conhecer. Porque a informação tem em todo lugar, né? Você tá ali, tem um falando uma coisa, outro fala outra. Mas quando você pega a fundo pra conhecer, pra saber, ó, isso aqui é isso. Que nem quando eu tava lá na Argentina, a parte que eu gostei foi assim, o cara me passou um pendrive, mas todos os tipos de funk. Aí você vai ouvir James Brown, tem todos os gêneros ali do que ele produzia, de CDs que foi produzido. Aí você pergunta desse tipo de música que toca aqui no Brasil, o pessoal já não conhece. O pessoal acha que é aquele rock antigo, né? O blues. Mais blues e rock antigo. Aqui, né? No Brasil, se você fala de James Brown, o pessoal liga mais com o rock antigo do que com o funk em si, porque hoje a visão de funk é outra. Pessoal, quem é envolvido, assim, vamos dizer, verdadeiramente com a cultura hip hop, que pesquisa, e o pessoal da dança, principalmente, que o pessoal que são os dançarinos de break, enfim, que tem de lock, pop, enfim, todos o pessoal que é envolvido com a dança na questão do hip hop, eles já conhecem mais, eles procuram ter mais essa pesquisa musical. Na verdade, qualquer um que mexe com qualquer coisa de música. Eu fiz aula de guitarra pra tocar rock e aprendi o funkeado. Legal. Que eu acho algo maravilhoso de se tocar. Então, legal. Sim, demais. Então é uma coisa que você tem que buscar, né? Coisa que você tá ali, você tem que tá buscando. E eu vejo essa decadência, sabe? A gente tem que informar as pessoas têm que saber isso daí, que faz parte da nossa história. É uma coisa que os jovens estão ouvindo, mas verdadeiramente, da onde veio isso? Realmente, é passado da maneira certa. Eu acho que até parte um pouco da que o pessoal acaba ficando um pouco alienado por causa seja de televisão, de redes sociais e tudo mais. E acaba que eles deixam de procurar um pouquinho mais a fundo sobre as coisas pra aceitar o que tá mastigado. Domingo, retrasado, eu trombei um rapaz, aí ele começou a me perguntar, né? Não, e o rap, e a música, cara? Eu curti. Falei, não, eu, na verdade, continuo envolvido com a música, com o rap, com o hip hop, não faço mais que nem antigamente, porque eu tive assim, um envolvimento direto com a cultura hip hop, com o rap principalmente, durante quase 10 anos. Então eu tive, assim, talvez alguns nomes que vocês vão conhecer, assim, dividir palco, talvez não sei se vocês ouviram falar, Cirurgia Moral de Brasília, DJ Jamaica, Realidade Cruel, Sabotagem, porra, o Bauru, final da Copa de 2002 no Japão, fiz abertura do show do Sabotagem, na época ele tava sem MD, aí ele chamava de tio. Eu, tio, fiquei sabendo que você trouxe um MD aí, você tá com um MD aí, eu posso estar usando? Aí fiquei lá em cima no palco com ele. Então, quer dizer, eu tive um envolvimento muito direto. Duas semanas antes do Sabotagem falecer, levar os tiros, eu tava falando com ele, ele tava gravando. Ele falou, irmão, eu tava marcando pra ir lá. Uhum. É, assim, falo isso daí, não tenho medo de falar. Conheci vários rappers, mas um cara de humildade, um cara que pra mim, naquela época, o que muito pessoal tá fazendo de levada de rap hoje, o cara já fazia naquela época. Sim. Um cara que chegou na mídia, na MTV, falou assim, meu sonho é gravar com a Sandy, enquanto todos os outros rappers... exatamente. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa, aos 6 anos, mofo no canto, todo TV em lodo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos, num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubos, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde reinamos, fundo, pontos finais da dor, como Doril, a nadador, somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não, creio medo, a mão em meio à escuridão, pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno, hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio, pra onde deitamos. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Mars, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Toma fim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Aí, mano, o Guilherme mandou isso aqui pra você. Tô ouvindo alguém gritar meu nome, parece um mano meu, é voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não, não, não. Guina tá em cana. Então ele tinha uma visão musical. Sim. Sabe? E a frente, né? Quebrando a barreira do preconceito, principalmente. Exatamente. Né? Porque a gente faz parte, assim, o que me fez eu dar uma distanciada do rap foi uma questão que tava se tornando uma religião. Por quê? Eu lembro, rapaz, que eu fui em Araraquara num evento. Aí a gente chegou lá. Rapaz, você se assustava. Porque era questão, tipo assim, se torna um princípio. Então se você não usar um boné e se você não usar uma calça larga, uma correntona, e se você não descer o pau na polícia e nos políticos, você não é digno de fazer parte. Então tava assim, tava aí. Isso é complicado, hein? Então é o que acontece, né? Chegou lá, recebeu um convite pra cantar em Araraquara, e na época eu tinha feito uma música falando de uma coisa boa da periferia, de você dar um rolê ali tranquilo e curtir. Aí eu falei, rapaz... E nós tínhamos preparado uma música do Taíde também. Eu gostava muito de ouvir o som do Taíde. Falei, não, vai cantar o som do Taíde e vai fazer o som nosso. Aí chegamos lá, rapaz, no Pinheirinho ali, sabe, lá, faz muito tempo que eu não vou lá naquele local lá, perto da penitenciária, deixa eu ter. Sei, sei. Aí chegou o pessoal e, cara, você ficava assim, meu Deus, e agora? O pessoal tudo com esse propósito, né? E eu tava iniciando ali a minha caminhada no rap. E você vê ali, você falava, e agora? O que não vai fazer aqui? Aí na hora que chegou, eu falei, não, peraí, os caras pensam assim, e a gente não pode também pensar assim. E a gente foi, fez a apresentação, o pessoal curtiu, aí teve cara que achou, tipo assim, subiu pra cantar no palco descalço, simbolizando que aquilo era humildade. Humildade não é você tá descalço. Humildade não é você tá com a roupa mais simples. Humildade não tem nada a ver com essa questão. Isso aí, na verdade, eu acho que é mais simplicidade. É, sim. Você tem que cantar uma verdade aí, né, cara? Exatamente. Aí o rap, ele começou muito essa questão, sabe, da religião. Tipo, ser uma religião, entendeu? E isso começa, no meu caso, eu falo de mim, não tô falando... Traz um radicalismo ruim. É, no meu caso. Não tô falando que isso daí é uma opinião geral, não. Eu falo assim, no meu ponto de vista, sabe? Apesar de ter nascido numa família evangélica, tudo, mas eu não sou muito a favor de religião, sabe? As pessoas, um amigo meu até questionou, você não pode pensar assim. Eu falei, não, mas não é. Eu falei, Deus nunca foi religião, ele nunca vai ser. Sim. Entendeu? Ele não tem... Isso é um problema, na verdade, de todos os tipos de grupo que pregam por alguma coisa. Sim. Se tem alguém que é um fanático naquilo, acaba prejudicando todo mundo que faz parte daquela sociedade. Exatamente. Aí isso daí começou a ficar. Então, quando eu comecei a... É, pra você ter uma ideia, quando eu fui gravar minha primeira música, eu lembro, rapaz, na época, a gente foi num estúdio e não tinha as condições pra gravar e produzir. O pessoal não entendia nada de hip hop, não entendia nada dessa questão do hip hop. E aí, como eu sou bem fuçado nas coisas, eu falei, não, a gente tem que catar uma opinião de uma galera que entende do assunto. Não sei se você já ouviu falar de um grupo chamado Face da Morte. Sim, já ouvi falar, acho que é a música Vingança, a música Televisão, que fizeram uma crítica bem... Eu consigo contar dessa rapaziada, na época eu tinha 18 anos, falei, vamos lá, cara. Os caras falaram, não, cola aí, vamos parar na quebrada deles lá em Hortolândia, Santa Rita. E foi aí que eu, cara, com 18 anos de idade, eu comecei a curtir rap com 12. Aí com 18 anos de idade que a ficha caiu pra mim, por isso que eu não me iludi mais com essas questões do cara chegar e falar assim, ah, eu sou do rap e não sei o quê. E na época, o CD do Face da Morte, quando vocês puderem dar uma pesquisada, tinha um Landau na capa, uma quebrada. Aí nós vamos pra lá, vamos pra lá. Curiosidade, o bairro dos próximos, o bairro que eles moravam, acho que era a Vila Santa Rita, não lembro agora o nome da vila, mas perto tinha um bosque, que eu morava no Jardim do Bosque. Tudo tem tudo a ver. Fomos pra Hortolândia. O pai do amigo nosso levou a gente lá. E a gente falou, nossa, agora nós vamos ver o Landau dos caras lá, rapaz. Isso é da hora. Ele para, aí você chega lá, você pega a música que você gravou, você leva, chega lá pra trocar ideia com os caras. Aí você chega na casa do cara, não é uma quebrada. Aí você chega lá, eu lembro que foi acho que o Mano Ed que atendeu a gente primeiro e falou, ó, daqui a pouco o Aliado G chega. E o cara chega naquela época lá com um Golf zerado, um Santana na casa dos caras lá, e nós fala, né, mano? Falou, mas caramba, quebrada, cadê a quebrada aí? Não era molecão na época. Aí já vem as perguntas. E o Landau? Não, rapaziada, aquilo é um marketing. E Landau é da garagem do amigo nosso. Pode crer. Mas e o local lá quebra? Não, ali é uma favela que tem umas partes de rua aí pra baixo. A gente, que lá é um marketing. Existe um marketing. É tudo... Você entendeu? Aí a gente começou a descobrir, cara, que como que era. Aí daqui a pouco os caras... Realidade Cruel, já ouviram falar, não? Uhum. Sim. Aí os caras pegou e falou, aqui, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês aqui... O Realidade Cruel tá gravando o segundo CD deles. O que a gente faz? A gente vai no estúdio, grava, isso aí a gente passa pros caras. Os caras ficam ouvindo o que eles estão cantando pra mudar a levada e não é. Pô. Nossa. Aí você começa a aprender, cara. Você... Aí por isso que as pessoas falam, mas por que os caras veio, na época a gente lançou o trabalho, que eu lancei o trabalho, a gente aprendeu todos esses truques. Então a gente foi aprender, a gente foi buscar o quê? Que eu te falei lá, não só uma informação, a gente foi buscar conhecimento. Sim. Aí os caras passou o contato do pessoal de Ribeirão, Consciência X. O pessoal tinha uma parceria, Grupo Nosso, você já deve ter ouvido falar de Ribeirão, esse antigo, não. Isso aí, bem antigo. Não, um grupo que via muito aqui pra cá fazer shows. É tipo uma banda, tipo Cadê Nacional, os pessoal assim faziam. Aí eles tinham um estúdio profissional lá em Ribeirão. E lá a gente foi gravar. Os caras de lá indicou a gente. Aí os caras falaram, não, esse estúdio que vocês gravaram não tem nada a ver. Os caras não conhecem hip hop. E os caras falaram, cara, lê. Você quer ser um rapper? Ah, o caminho é leitura, o caminho é entender, você tem que buscar entender de política, entender de polícia, entender de tudo, cara. Vocês têm que mudar totalmente o porque você não precisa falar, você não precisa só bater na polícia, né? Você não precisa... Sim. Você tem que ter um leque de aí você vai pegando os conhecimentos. Eu nunca tive com o Gog, mas já troquei ideia com ele. Muitos caras, mente pensante. E o Gog, trocando ideia com o Gog pelo telefone, cara, ele mandou uma mensagem uma vez pra nós e falou assim, eu tava passando com uns esquemas e falou, só vê a periferia com o olhar de vocês. Não é? Então, o que me às vezes deixava um pouco intrigado nessa época, por você ser novo, você não tá conhecendo, é tipo assim, vocês dois montam um grupo. Aí, eu e ele montam outro grupo. Aí vocês começam a falar um tema que vocês querem que prevalece aquilo que vocês estão fazendo. O rap tava assim, então, nosso tema é só polícia e ladrão, polícia e ladrão. E às vezes, essa quebrada que vocês moram, o bairro de vocês, precisam de uma outra coisa. Exatamente. Porque nem um dia eu tava ouvindo a rádio, cara, local, a mulher mandou uma carta pedindo um bolinho pra filha dela, porque ela não tinha condições de comprar um bolo. Você entendeu? Pode então, às vezes, a quebrada ali em São Paulo tá em uma outra coisa que tá acontecendo lá, que na sua tá acontecendo uma outra situação. Sim. Aí eu ouvi a música da rapaziada aqui, falando assim, de 4 em 4 horas eu tô vendo um corpo no chão. Eu falei, será que é de cachorro? Será que... Não, não, bem assim, né? Será que tá... Não batia, né? Não, não batia com a sua quebrada. Com a realidade da coisa, né? O que tava acontecendo. Eu falei, não. Isso é um problema que acontece bastante hoje em dia com a música. Por exemplo, as pessoas que cantam, vamos falar aí, o funk de novo. Eles fazem a música baseado naquilo que vende, ao invés daquilo que realmente acontece. Exatamente. Que é uma falsa ilusão. Eu tenho um amigo meu que ele foi aluno meu. Fui cantar em Dobrado lá quando começou a estourar meu trabalho aqui na região. Eles chegaram, Celo, nós temos um grupo, cara, não vi vocês, tem como vocês ajudar a gente aí, dando umas aulas, ensinando. Levava pra minha casa, parecia a gangue. Tinha vez que tinha 30 malucos lá, tudo de boa. Os caras estavam lá fazendo aula de rima, ensaiando. E... Aí eles montou um grupo, gravaram uma coletânea no interior de São Paulo. O cara mudou daqui de Santa Ernestina. Atualmente, ele colocou a mulher dele do lado, mais um cara, e virou funk. Ele falou assim, cara, eu parei com o rap, porque o rap não dá dinheiro. Eu falei, rapaz... Então, Você tá aí pra conseguir dinheiro, não é só isso, né? Às vezes o cara coloca lá o carro, né? Coloca tudo aquela... Que nem você falou, né? Vende uma coisa que tá passando uma coisa que o cara não é, na verdade. Exatamente. E as pessoas acabam comprando aquela ideia, acabam achando que é aquilo. E isso também aconteceu no rap, tá? Sim, tinha muitos que não eram gangster, não viviam uma realidade criminosa, sim, nunca sofreram uma violência policial, sim, mas acabavam vendendo uma coisa, falando uma coisa em suas letras, que, na verdade, porque ele ouviu um outro grupo falar... E quer falar também. Quer falar também, é. Você entendeu? Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, até nos subúrbios, de várias pessoas serem assassinadas por causa disso. Da pessoa ir cantar que é gangster, que isso, que aquilo, e algum grupo rival tal vai atrás e mata o cara, por causa de uma besteira. Exatamente. E isso foi assim, foi uma febre. Pra você ter uma ideia, quando a gente lançou o primeiro CD, tinha 3 grupos. Logo quando lançou, apareceu em menos de um mês, 15 grupos. Nossa. E todo mundo falando, vai fazer um CD pra trincar vocês, porque a gente vai fazer um negócio melhor. Mas as pessoas não via. A gente não fez um CD assim, de qualquer jeito. Foi lá em Ribeirão, tinha que gravar lá. É o que acontece. Foi lá numa prensadora, na época, acho que essa prensadora não existe mais, que é a MCK, que era, fazia lá na época os CDs. Existia todo um processo, um amparato pra se fazer aqui. Não foi feito assim, vamos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, é uma coisa que até hoje se discute muito dentro do rap, principalmente, a questão do cara se ver como um profissional, que é uma dificuldade. Do próprio cara que faz, ele se vê como um profissional. Ele fala assim, não, eu sou um cara, eu tenho um trabalho. Sim. Se leva ainda um pouco, não todo mundo, mas se leva um pouco meio, essa questão, eu tô fazendo, fulano tá fazendo daquele jeito, eu vou fazer igual. E fica muito. E até existe uma discussão que o pessoal do hip hop discute muito isso, a gente que tá ali, que é a questão da união. É um dos estilos que mais fala de união e é um dos estilos... Mas é o que mais separa, né, cara? É o mais desunido. É. Sim, sim. Você entendeu? É muita desunião mesmo, você entendeu o que existe? Até em cima disso, vamos dividir o bloco aqui. Só pra falar pros ouvintes que não entenderam por que soltamos músicas inteiras nesse episódio, que a gente separou alguns exemplos de hip hop, de rap atual, que tem um olhar diferente. E a gente tinha separado uma aqui do Projota, na verdade, que era pra não dizer que não falei do Ódio, mas eu tô mudando pra 64 linhas nesse momento. Não conheço. Que ele começa falando: nós fazemos parte de um corpo só chamado rap, então não vem querer julgar qual dos braços é o melhor. Que é bem em cima disso que você falou, de tipo, a gente tá lutando por um mesmo propósito, tá ligado? Então fica aí 64 linhas do Projota. Legal, legal. Nós fazemos parte de

foi o cara que trouxe o rap, assim, pra mídia, né? Pro ouvido de uma galera mais burguesa também, né? Sim. E também tem uma coisa, às vezes aquela pessoa escreve música sobre uma batalha que ele não passa, mas que é uma batalha válida, que talvez a pessoa que tá passando por aquilo não abriu tantos olhos pra aquilo quanto Exatamente. O cara que tá de fora. Exatamente. Essa é uma coisa que, infelizmente, as pessoas procuram não ver, né? Essa questão de estudar, de analisar. Eles desvalorizam aquilo que você escreve porque você não sente na pele todo dia, mas às vezes você tem uma visão boa sobre o assunto. Exatamente. Exatamente. Essa é a questão do olhar. O África, antes, ele não tava tendo aquele olhar, né? Que a gente comentou no começo da gangue, tinha que fazer mais e a violência, mas uma hora que aconteceu um fato, ele começou a ter um olhar diferente. Então, de repente, eu posso estar morando num lugar, vivendo uma situação totalmente cheia de conflitos, é difícil, mas de repente eu posso usar aquela situação e ter uma visão diferenciada. Porque a realidade, o rap fala muito assim, ó, eu canto a realidade. A realidade muda. Sim. A sua rua, que de repente hoje não tem, é só um asfalto, amanhã ela pode ter um asfalto. De repente lá não tem uma escola, você que amanhã vai ter uma escola. Então a gente fala assim, ó, eu canto a realidade. Só que a realidade muda. E a realidade de cada um é diferente também. Exatamente. Uma vez eu li numa revista, até de rap mesmo, que o cara falou assim, você quer mudar o mundo? Começa dentro da sua casa, cara. Exato. Se tem um chuveiro quebrado, vai lá, conserta. Se tem alguma coisa lá que você... Aí depois você vai pro bairro, depois você vai pra cidade. Exato. E às vezes as pessoas falam, não, eu tenho que fazer assim. E essa coisa da realidade é muito forte, porque ela muda realmente, cara. É muito forte isso aí. Quando se fala em realidade, aí você vai ejetar no meio da realidade a experiência que o cara, que a pessoa, cada um tem, né? Você tá ali, a sua realidade hoje é desempregado. Mas de repente você tem uma experiência. E uma situação que de repente outra pessoa não tem aquela experiência. Exato. E você tá ali, você vai, alguém vai falar, não, é mudou. Exatamente. E a realidade, ela muda toda hora, cara. Todo momento ela muda. É muito, então fica meio, eu acho meio complicado usar esse termo. Eu canto a realidade. É uma realidade que ela muda todo dia, ela muda toda hora, seja pro bem, seja pro mal. E isso aí é forte, essa questão. Um cara que sofreu bastante com isso lá nos Estados Unidos, e a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, mas um cara que sofreu bastante com isso lá nos Estados Unidos foi o Eminem. Sim. Porque era um branco cantando rap. E até então era o rap era mais o protesto do negro e tal. E de repente o branquelo apareceu fazendo uma parada, fazendo muito bem, entrando em rinhas de MC, ganhando rinhas. E ele foi cavando o espaço dele, só que até hoje ele é mal visto por algumas pessoas, né, cara? E também teve antigamente também, se você deve ter ouvido também, o Vanilla Ice. Vanilla Ice, com certeza. E também... Exatamente. Agora que você tiver a oportunidade, não sei se vocês assistiram o filme que ele, um filme que ele fez, na onda do rap. Sei. Eu achei que vocês... Sei. Não, isso ainda não vi. Muito bom, né? Ele foi um dos que começou a pegar o Miami Bass pra colocar na música, junto com o MC Hammer e uma porrada de gente, assim. Então é uma coisa que... Isso aí também é uma outra situação também, né? Se fala muito rap, se fala muito do preconceito, e muitas vezes existe ainda também um certo preconceito. Exatamente. Dentro do próprio hip hop. Exato. Porque eu acho que a música, eu vejo a música como uma coisa livre. É, pode ser. Música é uma parada universal, né, cara? Exatamente. Sim. Agora, o que, assim, isso é opinião minha, assim, que eu vejo é quando as pessoas começam a maltratar a música. Sim, sim. Porque ela é uma coisa que ela é pra tocar na alma, no coração, é pra fazer o cara refletir, pra fazer o cara pensar, sabe? Eu acho que tem que ter a música de diversão, sim, tem que ter. Mas a música, ela é um meio das pessoas se comunicarem. De repente você tá ali, você ouve uma música, ela consegue te libertar de repente de uma coisa, de um pensamento ruim, e ela faz você ir pros lugares, viajar. E às vezes eu vejo muitas pessoas maltratando a música, sabe? Sim. Usando temas que na Argentina eles nem falam qual música você vai cantar, eles perguntam o tema, porque pra eles é muito importante o tema que você vai cantar, aquilo que você vai abordar na sua música. Aí você fala, nossa, sério, então a música tem que ser uma coisa rígida? Não, não é isso. Mas eu creio que ela tem que ser uma coisa que passa algo pra que... Eu acho que hoje nós estamos aqui porque nós ouvimos boas músicas. Exatamente. Nós estamos aqui nessa roda porque acho que a gente cresceu ouvindo boa música. Porque se a gente não tivesse ouvido, a gente não estaria aqui, não estaria falando, não estaria trocando ideia, a gente não teria argumentos. Como que ele ia falar que ele aprendeu aula de violão, ele aprendeu... Não ia ter argumento nenhum. Então, quer dizer, ele teve que ouvir boa música pra ele se ligar nessas paradas e nessas ideias. Aí quando eu vejo a música sendo maltratada, quando eu vejo a música sendo... E até, às vezes, não pela música em si, mas por de onde o cara vem, sabe? Ou a cor do cara, sabe? Às vezes tem esse preconceito até em cima de quem tá fazendo a música. É, a gente tem o exemplo do Fábio Brasa. A gente tem o exemplo do Fábio Brasa, que é um rapper branco. Ele é de uma família burguesa. Sim. Só que o cara, ele é muito rápido. Ele não tem uma, só a rapidez, mas a literalidade das letras dele é riquíssima. Ele tem um pensamento rápido, ele tem um, digamos assim, um dicionário muito rico assim na cabeça dele, sabe? E o povo vai com preconceito pra cima do Fábio Brasa, nessa mesma questão que foram pra cima do Eminem. Só que o povo acaba esquecendo um pouco que, por exemplo, o Criolo não é negro. O Criolo não é negro. Ele tem o ponto de ter vivido uma vida complicada, né? Só que o Criolo não é negro. E ele faz uma música sensacional. Sim. Assim como eu adoro Racionais também, mas... Porra, as pessoas acabam sofrendo preconceito por ser quem elas são e não pela música, às vezes, né? Exatamente. E essa questão aí que você falou da literatura, até isso também dentro do rap, às vezes falar, o cara que fala certinho demais. É porque, assim, quando eu comecei a essa questão minha do rap, assim, você me procurar os conhecimentos e você acaba deparando. Hoje nem tanto, porque tá tão bagunçado as coisas hoje, sim. O cara pega uma música, vamos supor, um funk lá que tá fazendo uma apologia a tantas coisas ruins, aí o cara vai na televisão, pega aquela música, modifica ela e canta ela como se nada tivesse. Como se nada tivesse. Tem um grande exemplo aí daquela. Como é que chama? O Pai Te Ama lá. Que tem 700 milhões de versões da mesma música, mas a original que o cara escreveu não toca em lugar nenhum. É o proibidão, exatamente. Então, eu lembro que na época, até as pronúncias pra tocar na rádio, os caras falam, não. Você tá puxando muito R. Nossa. Aí você tá falando uma situação assim, não pode tocar, é não sei o que mais. Inventava, era tanta coisa assim. Aí se você começa a falar um pouco diferente, questões de. Eu lembro, né? De o que eu fui puxado de orelha, rapaz. De, vamos supor, Racionais mesmo, vi vários pular. Aí assim, eu vi vários pular, né? Tem música Racionais que fala, eu vi vários pular. Uhum. Discordância verbal, rapaz, uma discordância verbal era terrível. Nossa, céu, não pode discordância verbal. Mas lá no princípio do rap, até hoje, um pouco, tem bastante disso, cara. Não, então... Hoje, até... inclusive, tem principalmente nos Estados Unidos, com esses rapperzinhos que aparecem hoje em dia, que, tipo aquele Lil Wayne. Você não entende o que o cara fala. Além da música dele ser completamente vazia. Fora que, assim, o rap dos Estados Unidos acabou indo pra um lado pop. Extremamente ostentação. Então, a ostentação de lá tá chegando aqui agora Como tipo, o funk. Exatamente. Que é tudo baseado na fortuna que o cara não tem, nas mulheres que ele não pega e nas drogas que ele não usa. Exatamente. Exatamente. É toda uma situação que o próprio hip hop agora também tem uma. Acho que vocês devem já estar cientes, né? Tem pessoas, alguns grupos aí que estão já fazendo hip hop ostentação. Sim. Nossa, claro, né? Essa eu não tinha ouvido nenhum ainda. Não, tem uma galera aí que já tá seguindo pra esse caminho aí. É os carrão e tal. Colocar os efeitos de T-Pain na... Nossa, T-Pain. Esqueci o nome, não sei o que, Coast, não é um negócio assim, o nome do grupo. Eu tava vendo, tem um grupo já que é Tem. Até se você pegar os caras de mais pop, assim, Polo, essas coisas aí, os caras já fazem uma parada mais pra esse lado aí, assim. E isso aí passou por todos os estilos musicais no Brasil esses últimos tempos, do axé. Sim. Do axé pro sertanejo, pro funk, pra tudo. O próprio samba, pagode. Sim. Vai, porque o que acontece? Eu tenho uma história de um amigo meu, foi aluno meu também, morava, inclusive achei que tá morando em Dobrado. Pensa num menino assim, um rapaz, né? A gente treinava muito rima junto, tipo no copo, daquele jeito, a gente pegava as coisas ali, fazendo atitude, tamo aqui discutindo, tô ligado, que aqui a gente acabou de falar sobre preconceito, e aí vai rimando, a gente treinava, ele ia treinar e treinava, o menino aí brincava de rima lá, e aí o que acontece? Ele fazia um trabalho, um rap de periferia, de abordar temas, realmente questões políticas, polícia e tal, aí depois ele quis seguir um lado do, que a mãe dele é evangélica, ele tentou fazer um rap gospel e tal, aí foi, ele desapareceu, parou, aí depois ele voltou pra mim, Celo, não tem como mais, cara, eu falei, o que aconteceu, irmão? Ah, eu tentei a ajuda de um, eu tentei a ajuda de outro, e agora eu vou fazer rap crime. Eu vou cantar, os caras vão me bancar, e ele segue. Esses dias eu trombei ele aqui, eu sou quebrado. Nessa quebrada. quebrada. Trombeiro aqui, no show aí. Aí da quebrada, isso mesmo. Olha o que acontece. Aí ele tava lá, rapaz, que nem louco lá. Você já ouviu falar do Tiagão, do rapper chamado Tiagão, não? Sei, sei. Aí ele, tipo assim, ele tava com uma galera, o Tiagão cantava com essa galera. Você já ouviu falar de um projeto chamado Kamikaze? Já. Ele é envolvido nesse projeto, entendeu? Então pra ele aquilo ali é o êxtase da carreira dele, assim, entendeu? Pode crer. Ele tá com música atualmente, vocês podem digitar depois lá, tem músicas com quase 600 mil acessos. Caraca. Você entendeu? E pra ele aquilo ali é então ele tá seguindo essa linhagem, ele tá já indo, ele já tá deixando de fazer um rap criminal, hoje já pra tá entrando um pouco no lado da ostentação. Isso é terrível, hein? Você tá entendendo? Sim. Então o cara que ele conheceu aquela essência, porque eu falo, porque eu vejo como um filhinho, que eu cuidei, que eu ensinei aquela caminhada, e que eu podia, porque vários caras chegou em mim e já falou, por que você não coloca duas mulheres do lado, você faz um som assim, porque você não sei o que e tal. Eu falei, cara, não preciso dessa não parada. Não vai ser de verdade. Exatamente. Porque eu não vou ser eu, você entendeu? Exato. É que nem, eu sou ligado ao movimento Malcolm X de São Paulo. Uhum. E o pessoal lá, eles querem me colocar aqui como vereador. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Marcelo, por que, cara? Você é um cara que você troca ideia, você conhece os assuntos aí. Eu falei, por que eu não vou conseguir ser falso? Eu falei, de repente, eu posso pensar daqui, mas eu não vou conseguir. Porque exatamente. Eu vejo que o cara que entra nisso, ele tem que ser falso, cara. E eu vou ter que falar a verdade, então eu não vou conseguir mentir. Mas a realidade pode mudar. Então é complexo, cara. É difícil. Aí o irmão ficou lá, às vezes ele troca ideia comigo, ele fala, não vai, você tem que tentar e tal. Eu falei, não vou. Então esse parceiro meu foi a mesma coisa. Aí ele foi e ele sim entrou nesse caminho. Porque hoje tá assim também, né? Vamos falar real, né? Vamos ser sinceros. É que da hora, a gente trocando ideia um na cara que do pode, outro. Que pode. Tal, e firmeza. Hoje os caras tá lá e se iludindo com o número, cara. Não, é isso. É o horrível, número, cara. Olhou lá e falou assim, ó, minha música tem 3 mil visualizações. 600 mil. Tá certo. Você vai ganhar, às vezes, dependendo da questão, você consegue na televisão, é legal, tudo isso aí e tal. Sim. Mas às vezes, na maioria das vezes, cara, não é como que eu posso dizer, uma coisa verdadeira do cara. Sim. Ele tá usando aquilo ali pra ele se promover, pra de repente ele falar assim, ah, se der certo, eu vou voltar quem que eu era. Só que ele não vai conseguir voltar. Não vai conseguir. Não consegue. Você chegou na mídia, tá no ouvido do povo, se não der o que o povo quer da mídia, agora você tá fora. Exatamente, você tá fora. Você entendeu? Porque os caras fazem as pessoas acreditar nisso, né? Que nesse dia um rapper colocou lá no Facebook dele, falou assim, achei até interessante, até comentei, porque eu sou uma pessoa que dificilmente eu compartilho coisas, a não ser que eu falo, que eu penso em Facebook. E se for me compartilhar algo, de repente, seu, porque eu tô te conhecendo pessoalmente, vou saber com a fonte verídica, e eu procuro não compartilhar coisas que eu não sei a fonte, da onde que vem, pra não ter aquela coisa de eu ser apenas mais um que tá indo na onda, porque eu não tenho que ir na onda, eu tenho que falar o que, que é real, o que é verdadeiro, que esse negócio de ir na onda, você acaba não tendo prancha depois. Você não tem um barco ali, você se afunda. Né? E acho que vem acontecendo, né? E acho que um dos maiores propósitos da gente estar gravando isso aqui hoje é pra quebrar esse preconceito também que as pessoas têm com o hip hop. Sim. Porque tem muita gente que você fala, pô, rap e tal, o cara já torce o nariz ali, sabe? Mas nem conhece a fundo o quão verdadeiro é o hip hop. E né? Além de atrelar o hip hop apenas ao rap. Quando na verdade o hip hop nem um estilo musical é uma cultura gigantesca e muito rica. Essa é a parte que eu também, exatamente, às vezes eu fico indignado. O cara chegar e falar assim, ó, rap nacional. Cara, existe uma cultura, que ela é hip hop. E quando eu aprendi sobre essa cultura, eu aprendi algo mais além. Que não é só o grafite, o MC, o DJ, enfim. Não é só o microfone. Exato. Cara, é o seu lado social. É aquilo que você pode ser importante. É atitude, né? Pra sua comunidade, pras pessoas. Você pode ser importante no dia a dia. E as pessoas, às vezes, acabam só ficando naquilo. Só naquela coisa ali. Exatamente. E só naquela visão. Eu sofri muito preconceito do próprio... Eu vou falar pra você, o que mais me discriminou não foi o povo de fora. Porque desde então, gravei sertanejo. Primeiro, acho que foi no Brasil, nós fomos primeiro cara, um amigo meu que gostava de narrar rodeio. Sério, eu preciso de uma música, cara, pra você gravar, que fala sobre sertão. Mistura aí com o seu estilo, porque eu curto sertanejo, mas eu gosto de ouvir o que você faz. Uhum. Aí eu falei, rapaz, o que eu faço agora? Eu gosto de compor. Aí eu escrevi uma letra, falei, preciso de alguém. Aí eu chamei o Marcel, xará meu, dupla Mário Marcel. Marcel, já conheço. E aí, quando eu era criança, eu sempre brincava de polícia e ladrão. Que era minha infância pode mesmo. Crer, Eu gostava de ser peão, só não era o melhor. aluno da escola, ouvia sertanejo, gostava de Tim Maia. Minha vida era sertão, essa era minha praia. Apesar, essa é a parte do Marcelo cantar. Uhum. Aí ele criou, eu fiz a letra, tava meio em dúvida ali com a harmonia. Ele ficou, apesar de não ter pai, na infância eu sofri, mas graças a Deus eu nunca desisti. Eu sou caipira, sou um sonhador, sou louco, sou romântico. Dava pra ver bem a diferença entre... Sou ficou o que bem sou, aí eu entrava. Né? Ainda é tempo da gente curtir o que a vida promete pra ser feliz de verdade, com fé, de todo o coração. Pra que se preocupar com besteiras, meu irmão? Levante a cabeça, dispense a tristeza. É, faz tempo que eu não canto, até o final eu falava assim: vou tirar o chapéu pra quem nunca desistiu de ser feliz no sertão do Brasil. Eu sou caipira. Nossa. Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo, sempre à espera do sopro pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga, é o que é e ninguém vai mudar. Uma brasa pronta pra incendiar, uma brasa pronta pra incendiar. Deixa eu mostrar pros moleques como fazer uns rap chiques entre cleques e cliques, bumbos, claps e kicks. Aperto o rec, que eu quero gravar minhas tricks, mas ao final das tracks é necessário fazer a mix pelos samples e skits, breaks e grafites, não pelos convites, vips e carrões nos videoclips. Preste atenção na ideia e não se prenda só aos beats, que eu nasci pra fazer clássicos e não pra fazer hits. O bagulho é louco, mano, feito filme da Matrix, mas cê não vai ver esse filme aqui passando lá no Netflix. Retrato a verdade como Black Alien, Speed Freaks, pesado tipo Dexter, oitavo anjo do apocalipse. Às vezes sou da paz como os monges e os hips, outras vezes uso a força de Asterix e Obelix. Bloods e Crips, hip hop e a Blitz, seja você do bloco do Bronx ou de um país do bloco do BRICS. Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo, sempre à espera do sul, pronta pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga, é o que é e ninguém vai mudar. Ah, isso não é filme da Fox, nem jogo de Xbox. É o brasa na batida, na capela ou beatbox. Hip hop sem Photoshop ou Xerox. Um pouco do sabota, pega e bota na levada do Ney Lopes. Sem pagar de gringo com a peita do Red Sox. As rimas se entrelaçam mais até que dreadlocks. Criadas por canetas, laptops ou headshots. Estourando os miolos como os vídeos do TED Talks. Enviada por fax, não, por inbox. Infectam como anthrax, embrulhados em envelopes. Tentando fugir das atrocidades dos cops. Os mesmos que praticavam a tortura lá no DOPS. Nas baladas, as bundocas com silicone e botox. Gente que se topa, que demora pra fazer detox. No fim da noite vejo vários locks, que até podiam ser mal com X, mas acabam mal com ox. Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo, sempre à espera do sul, pronta pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga. Uma coisa que eu admiro bastante no hip hop é que, diferente de absolutamente todos os estilos musicais, eles estimulam o desenvolvimento social, principalmente das pessoas menos abastadas, assim. Exatamente. Sim. Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente viu bastante em oficinas de grafite serem desenvolvidos também, ao mesmo tempo, breakdance e o próprio rap, criando várias... Não chega nem a ser uma organização não governamental pra cuidar de crianças carentes e dar um futuro pra eles. deles, talvez na música, talvez na arte. Eles fazem o que o governo acaba não fazendo por eles, né, muitas vezes. Sim. E você comentou a questão do grafite. Recentemente a gente teve em São Paulo aí uma polêmica muito grande envolvendo grafite, porque pô, grafite é pichação, não é? Só que a gente tem uma história muito, muito profunda aí do grafite. Até o Pedro trouxe algumas coisas aí pra gente, né, que o grafite até no começo podia ter o seu protesto ali, mas a partir do momento virou algo extremamente artístico, né? Fala um pouco aí. É, na verdade, o grafite ele é muito associado à pichação, porque obviamente é do mesmo jeito que uma pichação, a pintura no muro, normalmente utilizando os mesmos métodos, que é o spray, materiais, a tinta e tal. A diferença é porque tem uma complexidade não só na arte em si, mas também no tema que ele aborda e na mensagem que ele passa. É diferente da pichação, que normalmente é só uma marcação pra falar, ó, passei por aqui. Exatamente. E ele também começou lá no Bronx, mais ou menos na mesma época aí que começou o rap também e o break a se unirem pra formar uma cultura. Ele foi desenvolvido bastante também na Europa, em Berlim, Amsterdã e Paris, com pessoas que iam pra lá e levaram a cultura dos Estados Unidos pra lá pra abrir ateliês de arte baseados em grafite, normalmente em galpões e fábricas abandonados. E veio pra cá, pro Brasil, e tomou bastante espaço, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo era coberto de grafites em algumas avenidas, até que o maravilhoso prefeito cobriu. Não, mas o engraçado é que depois ele voltou atrás e liberou pra galera fazer de novo, né? Mas tinha perdido a essência da cidade. O registro do grafite mesmo que fica na foto. Você não consegue tirar a foto do grafite e com o tempo você acaba perdendo, né? Tipo, se você for ver os grafites antigos. Sim, sim, é. Antigões. Isso assim, acontece, né? Porque mas é que assim, o tempo vai tirar, né? Um grafite às vezes passa uma mensagem que perdura por muito tempo, como o caso do Banksy. O Banksy que é um símbolo, na verdade, porque não é bem uma pessoa, ninguém sabe quem que é. É, exatamente. E ele é muito esquisito, porque onde tem conflito urbano, ele aparece em alguma arte da noite pro dia, uma arte simplicista abordando temas basicamente políticos e críticas à sociedade, e ninguém sabe quem que é. A única sinal de que é uma pessoa real é que a gente teve agora, meio que recente, uma abertura dos Simpsons feita por ele, que critica bastante as condições de trabalho infantil e desrespeito à abertura? Foi. Desrespeito aos direitos humanos em fábricas e tal. Tem um grafite muito famoso do Banksy, que é aquela da menininha com o balão. Sim, nossa. E é aquela pegada sempre de arte que ele tem, né? Algo meio não cartunesco, mas chega a ter uns traços meio de HQ, assim, sabe? Branco e preto, sim, bem detalhista. É, as artes dele normalmente são... Dele ou dela, não sei. É, são normalmente preto e branco e bem simplicista também. Sim. Normalmente trazendo só uma figura com uma mensagem meio que, entre aspas, subliminar. É, ele fazia bastante branco e sombreado, né? O Banksy é um mistério até hoje, o Banksy. Vocês falando isso aí da questão do grafite, né? Eu tava aqui passando na cabeça como que é, né? Você vê do hip hop ser tão rico, né? Nessa questão dos elementos que não funcionam, né? Na prática, você vê um cara tá um pra um lado, aí tá outro cara pra um outro lado, fazendo... E nunca, dificilmente você consegue ver. Existem poucos festivais até, né? Que envolve tudo. Sim, mesmo. Não, é bem e raro. E quando viu? Tem, é muito pequeno esses festivais. É, normalmente é uma oficinazinha pequena em algum lugar isolado, sim, por exemplo, de São Paulo, que alguém organiza com poucas pessoas. Eu tenho um amigo que foi pra Argentina fazer um paredão lá, não sei se você conhece o Jota Aracê, lá de Araraquara. Não sei quem que é. Ele é um grafiteiro, ele usa bastante elemento brasileiro, índios e coisas assim. Araraquara tá cheio de grafite dele, você vê escrito Jota, é dele, sabe? E ele foi pra Argentina também fazer um paredão gigante lá. Lá, o dia que eu fui lá no evento, lá tinha um pessoal fazendo o grafite. Uhum. Lá já, tipo assim, não faltou só a parte do MC mesmo. Aí tinha o DJ. Aí você vê, sempre falta... Às sempre vezes, faltando um elemento. Coisa, e vem faltando um elemento. E essa questão aí da visão, cara. É, que nem tá falando, né? Que às vezes perde, né? Mas eu acho que quem viu aquela pintura lá, não esquece. É que nem o MP do Expressão Ativa fala, músicas verdadeiras nunca serão passageiras, né? Exato, sim. Concordadíssimo. Coisa que acontece muito hoje em dia. Às vezes você vê que nem aqui em Matão, vocês devem conhecer o Renatinho, que ele faz uns grafites legal, não sei se vocês conhecem. Conheço, o Renatinho, uma vez, ele fez um, rapaz, na rua que eu jogava bola, Rio Grande do Sul, lá. Hoje, no mesmo local, ele pintou a cara dele. Eu falo, o Renato é fogo. E ele fez um lá, cara, que você olhava pra imagem, tava escrito Imagine, e tudo em forma de letra, e aquilo lá não sai da minha cabeça. Até hoje eu lembro, né, daquela imagem. Foi apagada de lá, mas assim, foi um grafite dos que eu já vi dele que mais me chamou a atenção, entendeu? Ficou muito top aquilo lá, assim, foi apagado, não tá mais lá. É, normalmente o pessoal confunde o grafite com a pichação, né? Por isso que acontece. O que é uma tristeza, né? Porque em São Paulo dá pra diferenciar muito. Acho que em qualquer lugar, aliás, dá pra diferenciar muito o que é grafite e o que é pichação, né? Sim, sim. São Paulo você vê os prédios, que nego às vezes arrisca a vida pra pichar lá no ar. Os viadutos e pontes. Tava lá semana passada, tem um prédio abandonadão lá inteiro, eles picharam xingando, só falando do Dória, tipo, sabe quando você vai com rolinho, os caras se penduram nas janelas pra pichar. E tudo, o pior, cara, é que... Do Dória, mano. Eu tava vendo um documentário lá na Artwork Tattoo, um cara subindo no ombro do outro, que segurava lá no parapeito do prédio, que o outro subia em cima dele. Então, não tinha escada, não tinha corda, não tinha nada disso. Não os caras tem. Escalando eu já vi, pra pichar. Eu já vi eles pichando viadutos, que você vê normalmente no viaduto, naquela parte lateral. Na ponte estalhada mesmo lá. Eles se seguram, um segura no calcanhar do outro pra ele descer lá embaixo pichar de ponta cabeça. E assim, eu entendo que é uma forma de protesto, mas existem formas de protestos mais, melhores, né? Sim. Que fixam mais. Um grafite, por exemplo, fixaria muito melhor igual, a ideologia. Tanto igual que aqui em Matão, picharam num muro um grandíssimo e gigantesco Fora Dilma uns anos atrás. É, eu vi isso. Vai passar pra quem? Exatamente. Agora um grafite bem feito diferença. E tal, passando essa mensagem, vai fixar muito mais na cabeça da pessoa. Essa questão do protesto que a gente tá falando é uma coisa, que nem eu falo, às vezes são passeatas, vamos lá, às vezes a pessoa, vamos juntar que vai ter um protesto, né, sobre tal assunto. Eu sempre me pergunto, primeira coisa, se alguém me convidar, eu falo, nossa, mas você não vai lá protestar, quem tá por trás? Exato. Quem que é a liderança? Essa que é a grande questão. Quais são os interesses desse protesto? A gente tem que fazer... São perguntas. Assim, não é porque, tipo, vai ter um negócio lá, um movimento, e vai ser contra isso, contra aquilo. Porque a questão política, ela é... Somente aqui no Brasil é... É bem forte. É forte. E tipo assim, afeta tudo, né? Infelizmente, todas as questões, e principalmente uma das questões mais importantes, que é a educação, né? Que a gente sabe disso daí. Eu vejo até na questão cultural. Sim. Que antigamente o rap, a gente não tinha esse acesso. Se você fazia um rap, vamos fazer uma versão, põe na televisão. Sim. E hoje se permite que uma coisa que tá fazendo uma certa apologia muda pra aí. E o rap não tinha como, porque o rap, ele batendo, por mais que às vezes faltava alguma coisa ainda, não de todo mundo, mas alguns grupos que estavam perdidos às vezes na questão de direcionar as ideias, que nem você falou nessa questão do protesto. Tinha muito grupo que chegava, escrevia uma letra, e o cara às vezes não acabava, às vezes, nossa, mas ficou da hora, a batida aqui ficou legal, coloquei uma rima em cima, já vou mandar porque é meu protesto. E às vezes o cara acabava não olhando aquela obra de arte, falando assim, porque quando eu faço, eu procuro olhar, e eu procuro imaginar que não é só eu que vou ouvir aqui. Tem não é formas uma... e formas de dizer uma coisa. Você tem que se colocar na pessoa que não tem conhecimento daquilo que você pensou na hora de escrever. Sigo invicto, vivo de pé. prosperidade pra nós, que viva as decolas, estilo Rezel, vagabundo, queremos o mundo e queremos agora. Eu vejo o futuro lindo, vamos reinar, vamos vencer, agora tudo tá fluindo. Tô com do bom pra queimar e o melhor pra beber. Hoje eu vou chegar oferecendo um gole, ela tá me dando mole, vai entrar na dança. Já tô na esperança de um novo dia, quem diria, alegria, melhor vingança. Audaz, revel, vivaz, dançando com caos, namorando com a paz. Audaz, revel, vivaz, dançando com caos, namorando com a paz. Eu vivo depressa, em outro nível, só o impossível me interessa. Sigo invicto, meu amor, sigo invicto, invicto. Vivo depressa, em outro nível, só o impossível me interessa. Sigo invicto, meu amor, sigo invicto, invicto. É que nem eu tenho uma crítica, não sei se todo mundo vai ter. Estamos só aqui falando de vamos, Matão, por exemplo. Cara, eu vou ser sincero, talvez ninguém nunca falou isso, mas eu falo. O cara não suporta a música que fala que é o hino da cidade. Saudades de Matão. A gente já até falou em um episódio anterior, que é horroroso. Aí tem uma música Benção Marcos Nós, eu pego e falo no final, na terra da saudade, em meia falsidade, no silêncio da minha alma, caiu a maquiagem. Saudades do quê? Eu bem longe daqui. Exatamente, cara, muito bom. Então, sabe, é só uma descontração mesmo, mas é uma coisa que... Não, mas é real. É válido. Não, sabe, é uma coisa depressiva, cara. Sim. Totalmente, às vezes as pessoas não discutem isso, aí coloca lá e parece que obriga você a aceitar aquilo. Exatamente, só porque tem o nome da cidade. Exato. E assim, eu falo da questão da pichação de entender que é uma forma de protesto, mas eu não concordo, porque é o contrário do grafite, que também é uma forma de protesto. Sim. A pichação acaba deixando mais feio, né? A pichação é um protesto preguiçoso. Sim, aquela ponte estaiada em São Paulo que fica atrás da Rede Globo. Sim. Teve uma menina aqui que escreveu o nome dela lá. Isso eu achei genial, porque ela escreveu de modo que aparecesse no jornal Hoje todo dia. Exatamente. Eles tiveram que mudar e daí a quiseram entrevistar ela e ela falou: não vou dar entrevista, porque se eu desse entrevista, o que eu fiz não teria sentido. Só que eu não entendi qual que era o sentido lá, sabe? É do tipo, mãe, tô na Globo. Então, por isso que eu falo que existem formas e formas de você lutar por alguma coisa, exatamente, sabe? Exatamente. Eu tenho essa visão. É que nem uma vez os caras chegavam, o pessoal chegava em mim e falava, até na frente do Douglas, do Realidade Cruel, o rapaz que me perseguiu na época, ele chegou a pedir perdão pra mim, que ele chegava e falava assim, mas por quê? O rap que eu fiz, a primeira música, depois que eu fui falar com o Face da Morte, que os caras falaram assim, assim pra mim: ó, vocês vão ter que gravar num estúdio assim, que produz realmente hip hop, e tem uma galera, e tem o Isaac, que era o DJ na época do Consciência Sex atual, procura ele lá e tal, pra que ele faça essa produção pra você, pra vocês fazerem um trabalho diferente, vai mudando isso, vai mudando aquilo, foi dando as... E aí, o grupo, na época, somente eu compunho, o pessoal não fazia as composições, ninguém arriscava, então chegava só o Celo, porque eu gosto de escrever desde os meus 10 anos de idade, sou apaixonado, só que eu escrevia, como eu vim de família evangélica, eu vi muita coisa evangélica, né? Aí, fora assim que eu vi era o Michael Jackson, Sandra de Sá, Tim Maia, mas eu tive, assim, eu vi muita coisa que, rapaz, era... Então tinha muito aquelas coisas ali, né? Aí quando eu montei o grupo, o pessoal dava os temas e escrevia. Aí eu falei pra eles: cara, mas a cidade é complexa, vocês querem fazer com que as pessoas de Matão conheçam o rap. E se nós cantar esse rap, o Racionais canta, e se nós cantar o rap com Consciência canta, e nós cantar o rap, Matão, ninguém nunca vai conhecer nós, né? Vai cantar ser mais... um pavilhão, é, né, cara? Porra, cara. Bem-vindos a São Paulo. Exatamente. Era uma vez numa cidade, nossa, era da... eu curtia. Eu falei: se nós fizer isso daí, a galera, o pessoal, que eles queriam, falar: não, o pessoal tem que conhecer a gente. Eu falei: mas não vai, só... Aí, na época, eu tinha as minhas poesias, que eu escrevia. Uhum. Falava de amor, eu gostava de uma menina, aí eu fiz umas poesias. Sim. Aí que eu falei: cara, e se a gente gravar uma coisa diferente? Mas isso surgiu por quê? O que acontece? Por que veio a ideia de gravar uma música diferente? A gente foi lá conhecer o pessoal do Consciência Sex Atual. Chegou lá em Ribeirão Preto, tinha uma moça gravando uma música gospel pra um rapaz chamado Perbone. Ela tava lá gravando e a gente chegou. E quando se falava no Consciência Sex Atual, falava da Nego Lê, GP, Isaac, WFI e Billy. O Billy faleceu. Aí, mas ainda ficava ouvindo os caras e tava lá. Aí você pegava a Bills Encarte CD, que era tão gostoso, né? Você abriu o Encarte, você ficava vendo ficha técnica, sim, você ficava vendo quem tocou tal coisa, quem fez... Participação, quem gosta, né? Quem gosta de música, vai ouvir quem foi o cara do baixo, quem foi o cara do até violão, quem compôs, fez... Exatamente. Você ficava ali lendo e nós lia lá. A gente tinha os CDs originais. Aí via lá, né? O nome dos caras, a foto. Aí na hora colocava lá: Desde em Paz, aí participação, né? Sempre via participação, né? Falava: é uma mulher que canta, né? É uma mulher que tá cantando aí. Chegou lá em Ribeirão, foi pra ver, pra conhecer o estúdio, pra ver o que fazer. E essa moça tava gravando. A moça entrou, aí chegou esse GP, né? Aí o Isaac falou: então, se vocês for fazer a música, o GP faz participação. Daqui a pouco ele tá aí. Eu pensei comigo: mas esse cara fazer participação? Eu nunca ouvi a voz desse cara. Ele tá ali, o nome dele ali, mas eu nunca vi ele cantando, né? Porque a gente ouvia, tava lá a Patrícia, mulher, era back vocal, contratado, sim, pra fazer. Aí esse GP chegou e a moça tava lá cantando, cara. Aí eu escutei lá: Jesus Cristo, você. Falei: rapaz, a mulher canta, né? Eu falei: rapaz do céu. Aí o Yali, na época era o Managal, o nome que a gente chamava, céu. Nós ficava discutindo com aquele GP fazia no grupo. Falei: mas por que que aconteceu? É ele que tá cantando. Eu falei: não é a mulher que tá cantando? Eu falei: não. Eu tava mais lá pra fora. Falei: aí eu peguei, juntei o útil agradável. Falei: peraí, o cara falou que você podia contar com uma participação, eu poderia chamar aquele cara. Eu falei: o cara tem essa voz e eu tenho aquela. Aí eu falei: agora eu tenho que convencer os caras que nós não podemos gravar um rapão, nós não queremos ser conhecidos, as pessoas não têm que conhecer o nosso trabalho. Eles queriam que a música tocava no rap. Eu falei: não vai, os caras não vão tocar um rap. Aí eu cheguei e falei pra rapaziada: nós temos que fazer o inverso, os caras tá fazendo isso, não vai fazer isso. Aí eu peguei e fiz as poesias e comecei: pensando em você a todo momento, não sei o que fazer, contando. Mostrei pra esse GP, aí ele começou: eu só quero te amar. Colocou a voz lá pra você e fala que é uma mulher cantando. Nossa. Fez o melhor back vocal. Ele mesmo fala, cara. Não sei se já chegou a ouvir essa música, mas se tiver oportunidade, vocês ouvem. Ele fez o melhor back vocal da vida dele, cara. Ele subiu umas oitavas no final da música lá, que até hoje acho que ele consegue fazer mais. Caramba. Aí o que aconteceu? Já levamos na rádio, coisa que na época os caras nem atendiam a gente direito, levou lá a música, começou a tocar. Porque a gente fez eu fiz um inverso. Qual que era a estratégia? Isso é estratégia. Você ganhar o respeito. As pessoas precisam te ouvir, saber que você não tá de brincadeira, saber que você tem um propósito e você tá ligado no quem. Quem precisa ouvir o rap não é pra comunidade, a comunidade tem que te respeitar. Você não pode ser apenas mais um lá na comunidade. Ah, eu sou apenas mais um grupo da comunidade. Não, você tem que ganhar o respeito da comunidade. As pessoas têm que olhar pra você e falar: não, lá tá vindo uma pessoa que tem um propósito aqui dentro. Essa pessoa, que nem você falou da questão social, o cara tá, ele tem, ele não é só apenas um cara que pega um microfone na mão e canta e faz uma letra, ele tem um conteúdo pra mostrar. Ele tá preocupado com aquela criança, ele tá preocupado com o que está acontecendo na quebrada, com as questões sociais, entendeu? Porque hoje tem muitas coisas, eu em particular, se eu fosse debater mesmo, eu arrumaria um monte de inimigo, entendeu? Porque a gente tem ideia pra trocar sobre questões de política. Sim. Nem isso que você está falando, é a mesma linha de raciocínio meu. Existem várias formas de você fazer um protesto. Foco na missão. Que cê fez pelo rap? Além de meia dúzia de camiseta e uns cap, hein? Vive pagando de trabalhador, mas arruma tempo pra Instagram e Snap, hein? Que maloqueiro que é você, que nem bota uns palavrão nas letras. Tem censura na caneta, chama uns monstrão pro CD pra vender. Tá querendo usar os cara de muleta, agora é treta. Bereta que dispara tinta preta, é o veneno que só para ao te ver na sarjeta. Pode crer, tive lá defendendo o PT, por isso sua firma cresceu, deve ser Rouanet. Modinha, perdido, teu primeiro EP só fez um barulho porque o Marechal tava envolvido. Os outros trampos é lixo e nós entende que cê pôs uns jazz no álbum pra imitar o Kendrick. Sem talento, te ponho na gaveta. Não sei o que seus fãs têm na cabeça, além da sua bombeta. Meteu uma loja, foco na missão, só pra ganhar um dinheiro, teu foco é na comissão. Chão, gravou clipe em Nova York, boyzão. Nunca te vi na rua não, só na televisão. Deixando goela, fez um corre pra reformar a pista na quebrada e já se sente o Mandela. É o terror pra acabar com o caô. Só virou o que virou por causa dos rapzinhos de amor. A fila anda e diz que é revolução. Depois que ganhou uns Nike, tirou os pés do chão. Traidor, me recordo. Esqueceu de dizer as merda que cê faz no seu diário de bordo. Falar dos tempos em Minas pra emocionar. Mas se era tão sofrido, por que deixou sua mãe lá? Cê não tem a coragem, muito menos a luz. Se o tempo fecha, esconde a cara tipo avestruz. Credo em cruz, a real expus. Teu rap fala outra língua e o Google não traduz. Confundindo sábios, sei qual é da confusão. Você que se confundiu e errou de profissão. Teu nome quer dizer justo, pode pá. Que justo mesmo seria um MC melhor no seu lugar. Veja, pelo final da sua carreira, que assim seja. Faz um favor pra nós, cadete. Aborta sua missão e nem precisa deixar bilhete. Caneta ferruou, tipo que labia. Levada é viciou contra quem vacila aqui. Não sei quem te falou que era bom MC, mas parece que o senhor não se perguntou e se. É hora de acordar, menino. E cê fala tanto de sonho que deve viver dormindo. Seu fim é meta, e se não fosse os outros dois temores, cê poderia fácil ser um dos patetas. Sente a quieta, não arreda o pé daqui enquanto a lição não tiver completa. E até eu virei seu desafeto. Faz tempo que cê deixou de ser mosca, mas nunca deixou de ser inseto. Falar dos outros é fácil, difícil é falar de si. Meu traço é dentro do compasso, meu braço não vai descer. Se a cada passo renasço pro laço, no sucumbi a mim eu faço assim como a do palhaço é fazer sorrir. Missão, cansaço, fracasso eu também senti. Sem aço no peito, fino ao maço deixei cair. Pedaço em pedaço, meu foco ao máximo pra extrair um arregaço e ocupar cada espaço que tem pra ir. Meu rap não é game, meu rap é vida. Peso de quem trocou a casa pela causa igual Taqueso. Na lírica me atrevo feito e guitarra. Vem da alma o que eu escrevo, tipo uma sessão espírita. Psicografia, meu ritmo é poesia, neguinho. Mas tenho ouvido várias track a esmo. No fim, pra mim, cada diz tem suado assim. Como se todo MC tivesse escrito pra si mesmo. entre nós? Por quê? Pra quê? Sente a verve, não é o que eu quero dizer, é o que o espírito pede. Sex, drugs and rock and roll, nem que nada sei, eu sei. Sócrates errou, pra quem se diz nada. Creio que a gente não precisaria estar ganhando dinheiro de político pra protestar contra outro político, tá fazendo exatamente um monte de coisa. A gente usaria o quê? Uma coisa que Deus deu pra todo mundo: inteligência. Exatamente. É simples, você usaria inteligência, você vai falar, ó, filho, é isso aqui, dá pra fazer assim. Só que a gente vê o que hoje, infelizmente? A rapaziada querendo fazer tudo de qualquer jeito. Né? É. Sei lá, a música tem tanto poder e a galera não sabe disso. Eles usam como papel higiênico. Exatamente. Ela tocou em mim, tocou em você, tocou em todo mundo, e por isso que a gente se une, se fala, e vai levando além. Então, foi o que aconteceu comigo. Aí começou essa música. Foi indo, aí depois a gente fez uma outra ideia, pra aí depois a gente começar a fazer o quê? As pessoas começar a ouvir. Sim. Né? Ouvir o nosso trabalho, começar. E a gente, na época, ligou o útil e agradável. O GP, ele veio junto com a gente, fez umas participações com a gente. E pra quem não sabe, o GP, você já deve ter ouvido, né? A voz deles aí já na vários carros. Esteja em paz. Nossa. Eu jurava que era uma mulher. Não, é um homem. Nossa, velho. Agora me explodiu a mente de todo mundo. Agora eu me toquei. Então, ele, na verdade, quando eu falo assim do GP, foi um professor pra mim. Porque se hoje eu aprendi muita coisa dentro da música, eu falo música. Foi ele que me ensinou. Teve uma música que eu demorei um mês pra gravar com ele. Você pensa no. Eu falo isso pra ele mesmo, que a gente já discutiu N's e N's vezes. Mas você é um cara que puxava minha orelha. E um mês pra gravar uma música, Celo, não tá dando certo. Ô, Celo, pelo amor de Deus, eu não curti essa levada, eu não curti isso e não sei o que. Que era uma música que ela fala sobre vem dançar, deixa mais. Que aí ele canta, você fala com uma mulher cantando, mas na verdade, letra minha dele. Eu fazia minha parte, ele é um cara assim, ó. Não tá bom. Primeira coisa que ele fala pra mim: toma cuidado que esses caras que baixam nas suas costas e falam que você tá cantando bem, tá? Toma cuidado com esses caras. Ó, primeira coisa, você tem que ouvir o crítico. Pessoas que entendem, vai falar assim pra você, tem que melhorar nisso. Esse que tá preocupado com você. Quem puxa a orelha é que faz você crescer. Exato. Esse daí que tá preocupado. Porque esse negocinho, tá bonitinho, tá não sei o que e tal. E quando gravou a música Vem Dançar, cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. Que eu sempre brincava de fazer rima com a minha mãe, em casa, com a minha esposa. Eu nunca usava, apesar de cantar, eu nunca usava a rima nos lugares. Uhum. Nunca tive interesse de competição, nunca tive interesse de participar. Já fui em Jabuticabal, vi parceiros meus que me respeitavam. Não, nunca, tipo assim, fui, eu vi os caras brincando lá, ensinava. O menino aí que eu falei pra você, principalmente que é o Mazinho, ele foi um dos caras que passei pra ele todas as técnicas, e ali com ele, ao mesmo tempo que eu passei, eu aprendi. Uhum. A gente tinha uma desenvoltura muito boa nessa questão. Aí eu tava lá gravando a música Vem Dançar um mês, cara, e não saía. E o GP era, às vezes, 2 horas da manhã em estúdio, escrevia, não tá bom. Você pensa, você fala, pensa num cara, rapaz, chato. Você pensa, eu falo, ele ouvi isso aí, depois ele sabe o que você fala na cara dele. E não tá bom, Celo. Eu falei, rapaz, você nunca tá bom, irmão. Mas pelo amor, não. Aí ele falou pra mim, eu vou levar lá pra um cara lá em Ribeirão. O cara faz freestyle. Aí o cara grava isso aí pra você, você copia, depois você canta. Eu falei, o quê, fi? Você tá falando pra tá mim? Tá tirando, meu irmão. Pô, já desafiou, ele tirou, hein, cara. Então você quer dizer que eu faço? Aí eu peguei a música, eu falei, então eu tô o tempo todo escrevendo a letra da música. Eu tô o tempo todo escrevendo esse negócio aqui pra você falar pra mim que você quer um freestyle. Aí eu peguei e falei, coloca esse negócio aí. É isso que você quer? Pegou o chinelo dele lá no estúdio, na mitaca. Seu filho da mãe, você sabe fazer fazer essa profecia. Eu sei fazer faz tempo. Você nunca falou. Entra ali dentro, então. Eu vou escrever pra você o que você vai. Eu vou ficar postando os papelzinhos. Ali eu descobri o quê? Algo além. Uhum. Tipo assim, eu nunca tinha gravado uma música na qual eu não escrevi no papel. Hey, hey, hey, vem dançar, vem curtir. Estou aqui pra rimar, pra falar pra você. Quero ver você dançar pra valer. Entendeu? Gravado tudo na hora ali. Ligou o microfone sem o você escrever no papel e gravou a música. Então, quer dizer, foi uma experiência pra mim. Falei, rapaz, depois comecei a pesquisar, os rappers americanos fazem muito isso. Faz, bastante. Sim. Aí eu falei, olha só, uma coisa que eu quebrava a cabeça ali pra... Né, ficou um mês tentando fazer uma coisa que poderia ser resolvida em apenas menos de 3 minutos. Caraca. Em menos de 3 minutos. Tá aí, o segredo. Outra coisa, um segredo, uma coisa também aconteceu comigo, rapaz. No mundo da música, pra você ver. Aqui, a gente mora aqui na cidade, a gente sabe como que é as adversidades, né? De dificuldade, sem oportunidade. Sim. Dificilmente você consegue um cachê, dificilmente você consegue um apoio. Um belo dia, veio um pessoal do Rio Grande, de Brasília, outro Rio Grande do Sul, e me colocaram, como eu faço coordenação de projetos de desenvolvimento, projetos de hip hop, e convidaram pra participar de um encontro. Uhum. Aí, nesse dia, eu cheguei lá, né? Falou, você vai ter que estar aí. E era, na verdade, uma oficina de teatro. Eu entrei ali, rapaz, de participar da oficina de teatro. Aí, beleza, a gente tá aí pra somar e pra... Aí os caras falaram, você vai ter que fazer alguma coisa. O cara falou, cara, não tem tempo, eu tenho que estar lá na onda, eu tenho que fazer os corres, não tem como ficar vindo a semana inteira aqui. E os caras quiseram retratar a história da Praça de Matão. Caraca. O que era, o que tinha, onde que era a rádio, onde que era a Rádio Saudades, era um cinema, onde que não sei o que lá mais, e juntou aquela galera. E os caras ligando pra mim, Ocela, você precisa vir aí, cara. Você tá escrito aí e tem um cachê lá pra você de R$500, cara. Falei, cara, não tem como eu participar disso aí, não. A semana inteira. Aí quando foi na sexta-feira, os caras ligou pra mim e falou, Ocela, a gente já ensaiou tudo, cara. Vai precisar de você aqui. Falei, mas o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer o que no ensaio? Exatamente. Você vai subir lá em cima daquela sacada lá da igreja, lá da matriz lá, e você vai fazer uma rima em 1 minuto. De tudo que você tá vendo aqui. São as experiências que a gente vai ter. Aí já abraçou, né? R$500 pra 1 minuto, acho que tá bom, né? Tá ótimo, né? Você vai lá, você se rala pra fazer, às vezes, apresentar um trampo. Então são coisas que acontecem, você entendeu? Exatamente. Então tudo isso gera o quê? Essa questão de você buscar o respeito. Sim. Isso que eu tentava passar pros caras. Às vezes os caras não entendiam isso. O respeito da comunidade. Quando eu tava lá fazendo um trabalho, eu tava falando pra eles, já sofri violência policial, já fui agredido. Por imagina você entregar um CD pra um cara em frente, morar em frente à escola. Policial, eu tinha meu cabelo aqui. É o seu, assim, mais ou menos. Você deve ser um pouco maior, mas eu vim aqui, trançado. Pode crer. Entendeu? E tal. Aí chega um policial, preconceito mesmo. Documento. Falei, o documento é dentro da minha casa. Eu tava conversando com um amigo meu da rádio de Canal 1, locutor lá. Aí o cara, o documento. Eu falei, cara, o documento ali tá dentro de casa, vou pegar lá. Aí o cara bateu geral, documento. Eu falei, rapaz, eu vou lá pegar o documento. Pra que eu fui falar isso? Na hora que eu fui, já me agarrou aqui, já me jogou num banquinho igual esse aqui que tinha lá. Dois aí não conseguiu segurar, você é magrinha, e veio outro, me deu um tapa na boca, jogou dentro da viatura, depois foi lá, ameaçou um amigo meu que tava junto comigo, uhum. Colocou na dentro da viatura, depois foi, tirou foto, enfim. No outro dia eu fui lá, denunciei um jornalista chamado Jair Mutuca, falei, ó, quero fazer uma denúncia. Aí eu tem um amigo meu que é policial, falou, você é corajoso, cara. Eu falei, eu denuncio, não devo nada. Exatamente. E o ano passado, eu tava fazendo um projeto, há 6 anos eu faço um projeto juntamente com a Polícia Militar. Achou o policial que fez isso contigo? Não, não, ele foi embora, graças a Deus. Não, mas eu tava lá, sabe o que me chamou a atenção? Aí eu entrei lá, camarim ali, fazendo um trabalho com as crianças. Aí o cabo Zé Roberto falou, Ocela, o comandante perguntou se você ia estar aí hoje, cara. Eu falei, por quê? Eu? Ah, ele falou, aquele negócio de vem somar com nós, aí ele curtiu muito. Eu falei, é isso que os caras não entendiam. Você vai, você ganha respeito. Primeiro dia com o promotor, que vocês devem conhecer, Dr. Guilherme, viu fazer um trabalho com menores infratores, ele chegou e falou, Marcelo, a porta do fórum tá aberta pra você, cara. Enquanto eu tiver na cidade, você pode ir lá, cara. É o respeito, cara. Respeito. O rap falou muito de respeito, mas às vezes os irmãos ficam só no respeito, só no papel. Exatamente. Só na letra. Ou às vezes só ali. Não, você tem que ganhar um respeito no geral. Você não precisa andar de mão dada com um político. Você não precisa andar de mão dada com um policial. Você não precisa andar de mão dada com o chefe da bocada. Mas você tem que ser respeitado onde você chegar. Você respeitar as pessoas para as pessoas te respeitarem. Exato. Você chegar ali, ó, você respeito. Respeitou. O que acontece? Você ganha voz ativa, porque o rap não fala muito da voz ativa. Sim. O hip hop não quer falar muito. E você ganha voz ativa entre as pessoas da sua quebrada, da sua comunidade, as pessoas vão te ouvir. E você vai poder jogar as suas ideias e passar o que você pensa. Porque a parte mais difícil é você passar o que você pensa. Exatamente.

tipo umas 11 horas, já tô voltando já, mano. Eita, pô, vem pra, você põe a contagem, morou, mano, aí eu vou desligar, mas manda um salve pros mano aí da quebrada aí, morou, pro Gil, morou, mano, pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho, pro Xande, pro Dé, morou, meu. Aí, no dia do jogo, morou, os mano da exaltação vai vir, manda um salve pro Pinha lá, morou, bro, fica com Deus aí, irmão. Mas agora, pra gente ir encaminhando pro final, fala um pouquinho sobre o projeto Vem Somar Com Nós. Ó, esse projeto foi uma discussão. O meu sobrinho, na época, postou uma reportagem. Pro pessoal, várias pessoas vão ouvir, né? O que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Então, pra gente se localizar. Matão tem um bairro chamado Portal Terra da Saudade. Uhum. Tem o céu. Usa um termo, né? Que tem o céu das artes, né? Usa um termo assim, casinha, vamos dizer, né? O pessoal fala assim, mas é um bairro, chama Portal Terra da Saudade. E lá tinha um, até hoje, acho que deve ter um pessoal que faz umas competições de pipa ali naquele local. E um determinado vereador da cidade fez uma solicitação para que a polícia militar fosse naquele local e tirava aquelas pessoas dali. Não sei, mas por quê? Ah, tava pessoal ouvindo música, principalmente funk, enfim, tava, vamos dizer, meio bagunçada a coisa ali, e o cara fez esse pedido. Uhum. E isso gerou, porque o meu sobrinho, ele pegou e colocou essa matéria que foi feita na Câmara Municipal, pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal, ele jogou essa matéria no ar. Um determinado parceiro, amigo meu, né, ele é envolvido, sim, com o crime, vou falar real pra vocês, ele já veio me questionar, o Celo, mas por que essa parada, irmão, que não sei o que, porque você tá fazendo isso aí? Que eu falei, irmão, calma. Ali é uma matéria que não foi nós que escrevemos. Procura, que a maior dificuldade do ser humano é ver a fonte. Sim, esse é um grande problema. A coisa mais complexa, cara, ver a fonte não é porque você, de repente, tá colocando alguma coisa, principalmente no seu Facebook, algum lugar, você tem que saber de onde que tá aquilo ali. Por isso que eu evito compartilhar, sim, certas coisas, porque a gente tem que saber a fonte. E nisso tudo aí começamos a trocar ideia. Eu falei, não, cara, pelo contrário, se eu fosse vereador, eu ia usar isso ao meu favor. Eu ia fazer, eu ia ver lá o espaço, ia tentar eu organizar algo, porque é interessante, sei lá, fazer uma oficina de pipa ali, tentar ver alguma coisa, a gente tentar centralizar isso daí. Fazer algo construtivo, né? Construtivo e cultural. Sim. Usar o espaço. Aí ele falou, não. Eu falei, não, e tem mais. Vamos lá fazer, cara, um esquema aí. Eu vou pensar num som e a gente vai filmar tudo isso aí que você tá fazendo. Eu falei, como assim? Falei, não, peraí, dá uns tempos aí pra mim, uma semana. Aí ele fala, você é louco, cara. Em uma semana você conseguiu fazer uma música e você me fez o clipe. Aí eu fiz a música Vem Somar Com Nós, que ela era pra ser apenas uma música retratando aquelas crianças, aquele povo naquela área, naquele local, pra mostrar aquela situação ali. Aí nisso, eu fui fazer um evento no céu. Eu fui pedir o Céu das Artes pra fazer um evento. E tinha um amigo meu que ele me cobrava, porque ele foi envolvido com crime e tal. Aí ele tava com um pastor numa determinada igreja, chegou em mim, chegou aqui em Matão e falou, Celo, cara, eu curto rap, cara, eu queria fazer um negócio pros caras também, pros caras fazer uma música falando de paz, independente que seja gospel, não, não precisa ser gospel, mas uma letra que fala de paz. Ele criou o movimento MGR. Aí eu falei, cara, será? Ele falou, faz de novo esse evento, cara, faz lá, né? Aí eu fui tentar fazer, eu cheguei lá, aí que por isso que eu falo pra você a questão da religião, que é complexa. Sim. Aí eu cheguei lá no céu pra fazer, pedi, fazer a solicitação do local. Aí eu falei, cara, eu ia colocar MGR, que é o nome que o cara ia fazer lá e tal. Aí falou, aí o cara falou lá pra mim na época, falou, Celo, então, cara, se puder mudar, você muda. Porque aconteceu que tinha uma igreja fazendo um trabalho social muito da hora aqui. Mas infelizmente veio uma outra igreja, me colocou uma cruz em frente ao céu, que é um local público, e começou a vender artigos religiosos. Não. Nossa, aí errou tudo. Ele falou, rapaz, aí de repente você vai usar esse nome, os caras vão associar. Eu falei, não, é o único nome que veio. Mas eu falei, peraí, eu vou usar Vem Somar Com Nós. Aí foi Vem Somar Com Nós, que na verdade ele não é uma questão religiosa, mas ele tem como único propósito bandas, não só de hip hop, mas de todos os estilos, que tem o intuito de levar uma mensagem de paz pras pessoas, entendeu? Aí junta uma galera de teatro, de dança, não precisa ser só dança de hip hop, mas com o intuito seja, sim, levar. Aí na época, o primeiro que eu fiz, veio uma questão, vocês ficaram sabendo que o Rashid veio pra Matar. Sim. Eu perdi disso. O que aconteceu? O show do Rashid era pra ser lá no céu. Sim. Aí teve uns problemas lá e transferiram para o centro. Sim. E o pessoal tava com medo de fazer um evento no Céu das Artes de Matão. Tava com medo. E eu já tinha feito o pedido pra fazer o meu. Aí o pessoal falou, o pessoal de lá, né? Se o seu der certo, acho que eles vão fazer alguma coisa aqui, porque eles estão com medo de fazer. Eu falei, fica sossegado. Porque se for problema de quebrada da galera, eu já tinha ligado. É aí que tá, comunicação. Uhum. Você comunica. Que nem quando eu fiz o lançamento CD do Mensageiros. Ia chamar os caras. Então você liga as quebradas. Você vai falar, fulano, vai estar no alarme, você vai ter que... E é um respeito. É isso que... Então a galera não vai vir mexer aqui, você entendeu? Não vai ter esse problema de vir acontecer. Eles estavam com medo que os caras falaram que invadir lá, se fosse guarda ou polícia lá. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí eu chamei na época o pessoal da banda De Cristo. Fazer os caras estavam com um trabalho legal. Chamei uns parceiros de Monte Alto e faz um rap bem da hora lá. Tem uma galera que faz uns rap da hora, faz uns improvisos. Chamei uns parceiros aqui também de Dobrada e fui chamando uma galera que eu conheço, entendeu? Uhum. Aí a gente fez. O evento deu quase 400 pessoas. Aí foram umas crianças que também levaram um trabalho de hip hop misturado com balé. Caraca, pessoal, nossa. Pirofagia, soltando fogo pela boca. E aquilo lá, a molecada ficou encantada com aquilo, entendeu? Sim. Porque eles nunca tinham visto tanto aquelas coisas. Pra, às vezes, falar, mas, pô, na televisão tem, mas pessoalmente, você vendo aquele... É outra coisa. É outro mundo. Então a ideia desse projeto é esse, entendeu? Trazer uma galera que venha com o propósito de levar uma mensagem. Aí um amigo meu chegou e me falou, Célio, eu não sei cantar, mas eu queria fazer algo lá. Eu falei, o que você queria falar? Ele falou, não, é tipo uma declaração, cara, de como as pessoas estão hoje se enforcando por falta. Ele levou uma corda lá, fez um texto, tipo uma poesia. Eu falei, é isso aí. A ideia é essa, não é nada de querer ser, vamos dizer, coisa de grande e tal, de luzes. Não, é cada um fazer. A gente conta hoje. Sua função na comunidade, como você pode levar uma mensagem pra melhorar isso ao seu redor. Exatamente. As pessoas conhecer música, saber que existe, saber que elas podem encontrar algo diferente. Que há uma possibilidade, né? Delas enxergar. E quando eu falo uma mensagem de paz, por quê? Cara, no dia a dia, o jovem só ouve coisa ruim. Exatamente. Eu tava falando pra eles, muitos jovens, já tive a oportunidade de trabalhar 2 meses na Fundação Casa. O cara dentro da Fundação Casa, os kits, as malvinhas na minha Hornet, não sei o que, não sei o que lá mais, o cara tá ali, cara. Ele não tem isso. Sim. Você entendeu? Então a galera totalmente, às vezes ele não consegue olhar pra outra coisa, sabe? Fica presa nisso aí. De repente ele vê lá, você chega lá, exemplo, com o seu som, você passa pra lá, pô, o cara, eu não imaginava que era isso, assim, né? Porque a visão do cara é sempre aquela de preconceito, né? Ouve sempre aquela coisa e acha que o mundo só gira em torno daquela questão, né? E tem outras coisas pra se ver. Com certeza. Tem outras coisas pra se ouvir. Sim. Não é o que tá se tocando hoje que vai garantir o que eu sou. Tem tanta coisa fora aí e mais além pra gente ouvir, ver, né? E viver. Mas aí, pô, bem legal essa ideia do projeto. Quando tiver alguma coisa, chama pra gente filmar, pra gente fazer legal, um negócio. A gente faz uma cobertura na legal. Na verdade, eu acho legal. Esse ano eu tô querendo fazer aqui, onde que no bairro que a gente está. Que legal. Até me falaram assim pra mim, ó, faz ali na praça perto do mercado, Mercado Sim, Simone. Uma praça bonita lá. Praça aqui perto ali. Muito bonita, ali do lado, né? Praça. Aí, só que eu vou mais além. Eu falei, não posso fazer lá. Eu tenho que fazer onde que tá a rapaziada que precisa ouvir a ideia que a gente precisa mandar. Uhum. Tem uma praça, acho que eu vou me localizar aqui em cima, que tá meio abandonada. Tá acabada aquela praça. Aí me garantiram, se eu for fazer lá, vão dar uma geral na praça lá. É, isso é bom. Já Então, na verdade, eu queria já fazer o mês que vem, mas é uns contratempos que aconteceu, porque graças a Deus a gente tem um apoio de som, eu tenho uns parceiros que a gente tem, assim, pra som, é mais ter o local mesmo. Sim. Entendeu? Tô tentando trazer ou o Mano Reco, que era do grupo Ex-Detento do Rap, pra mandar uma ideia pra rapaziada aí, pra eles verem como que era o antes dele e o agora dele, da mudança aí que ele teve, né? 10 anos, foi uns 10 anos de Carandiru, não lembro quanto tempo o Reco ficou preso, fez parte do Detentos. Opa. Tá numa outra trajetória agora, então a gente tá estudando essa possibilidade, hein? Será um prazer você estar lá. Sim, não. Pode chamar a gente, sim. Puder mandar um som também, estamos aí. Bora lá. Agora, se a galera quiser ouvir o seu som. Rapaz, tem o canal que atualmente o Grupo Mensageiros está desativado, mas lá tem o canal que é TV Mensageiros, TV Mensageiros, lá tem tudo, os projetos. Isso é no YouTube ou Facebook? É no YouTube. Tá. E tem também Facebook, que é o /Grupo Mensageiros, tem algumas informações também do galera, grupo. também. Acha tudo lá, acha som, acha... música. Legal. Principalmente no canal no YouTube tem todos os projetos, né? Que é o Vem Somar Com Nós, tem o Hip Hop nas Escolas, que é um outro projeto que a gente já desenvolve já há 7 anos. Uhum. Que é essa ideia de não deixar que as pessoas esqueçam a cultura hip hop. A gente não consegue, às vezes, levar todos os elementos. Sim. Mas só da gente estar ali presente, falando do hip hop, mostrando o lado bom da cultura hip hop, que ele ensina, que ele educa, que tem essa trajetória toda da parte da educação, da parte musical. Uhum. Então a ideia desse projeto de ir na escola, porque lá que tá o jovem, lá que tá a criança. Dentro desse projeto eu consegui ter uma experiência muito da hora, que foi ir numa creche. Imagine só, a pessoa ligar pra você e falar assim, ó, tem como vocês ir numa creche e fazer uma atividade com crianças a partir de 2 anos? Caraca. Então tem até esse vídeo lá que a gente foi nessa creche, foi um desafio pra gente. Legal. Levar essa, um pouco ali, interagir com as crianças, mostrar a dança. Deixar o link no post, né, pra galera. Sim. Já conferir também. Então a gente tem toda essa ideia de continuar também, que o ano passado eu fiz 2 vezes nas escolas, assim, mas eu continuei no caso que eu tava trabalhando numa ONG com menores infratores. Sim. Então foi uma outra experiência que eu tive, que foi muito legal, onde que juntou a música, aí eu tive que pegar a música, juntar música, fotografia, rima e instrumentos recicláveis. Que legal, porra. Viagem, mas... Isso é legal, caramba. Muito bom. E aí foi essa questão que eu tava falando, que eu achei muito interessante, que você falou fora Dilma, a questão do olhar, sabe? Sim. Eu tava vendo uma reportagem hoje, achei na Filipinas, que isso é muito forte, eu acho muito da hora. Foi lá que eu descobri essas questões muito de estar explorando mais o olhar. Uhum. Tiraram a foto de um pai com 2 meninas, numa mesa, num restaurante. Ali, você pega aquela foto, você vai mostrar o que tem, o que quer dizer essa foto. Ali tá contando a história de um pai, que ele tava olhando as filhas, porque ele não tinha condições de pagar um alimento pra ele, mas ele tinha condições de pagar pras filhas. Sim. Isso é... A foto tava... Então, quer dizer, você vê isso, você olha pra foto, você vai ter várias interpretações. Sim. E o cuidado que hoje, infelizmente, o povo brasileiro só tá tendo uma interpretação dos fatos. Exato. Uma verdade absoluta que atrapalha tudo. Que atrapalha tudo. Que você falou certo. A interpretações é muito importante, né? E tentar descobrir realmente as fontes das coisas, pra que a gente não se perca, né? Isso aí, man. É diferente o clima da dança, da euforia, da alegria. Ha, essa condição, maior agitação. Meus irmãos dançando, todo mundo a pampa, curtindo suando. Vamos a entender, compreender, vem aqui, vem ver. Vem aqui pra ver, quero ver você mexer nesse ritmo caliente que hipnotiza a gente dessas minas diferentes. Vem ver, vem ver, vem ver. Vem aqui pra ver, quero ver você mexer nesse ritmo caliente que hipnotiza a gente dessas minas diferentes. Vem ver, vem ver. Vem, vem dançar, deixa a mágica desse som dominar você. Ei, yeah, ei, yeah, yeah. Vem, vem zoar, esqueça de tudo aquilo que te faz sofrer. Ei, yeah, ei, yeah, yeah. O som tá rolando, todo mundo tá agitando. Eu vejo as minas remexendo o bumbum. Eu sou apenas mais um rapaz comum. Não sou cego, também tô no chaveco, vou de lero lero. Haha, você pensou que ia ficar parado, então vem aqui, vem pro nosso lado. Eu me lembro do meu tempo de infância, quem não dança, segura a criança. Vem, vem dançar, deixa a mágica desse som dominar você. Ei, hey, yeah, ei, hey, yeah, yeah. Vem, vem zoar. água. Esqueça de tudo aquilo que te faz sofrer. Hey, yeah, hey, yeah, yeah. Vem aqui pra ver, quero ver você mexer nesse ritmo caliente que hipnotiza a gente. Dessas minas diferentes, vem ver. Vem ver, vem ver. Vem aqui pra ver, quero ver você mexer nesse ritmo caliente que hipnotiza a gente. Dessas minas diferentes, vem ver. Vem ver. Ainda vai me levar pra um lugar melhor. Que me perdoe meu pai, que me perdoe minha mãe e meus irmãos. Mas eu sou maior, maior do que esse mundo pensa. E eu vou domando minha loucura, eles procurando a cura. E eu sou a própria doença. Eu não me importo com o que você pensa. Bom, infelizmente chegamos ao fim. Pô, podia ficar mais horas aqui batendo papo. Batendo papo. Dava, dava. Que podcast. Se tivesse um violão, eu já fazia umas rimas aí. Mas é gostoso quando flui assim o papo. A gente gosta pra caramba. Queria agradecer ao Celo. Sim, eu que agradeço. Agora, mesmo. Fazer um desafio também, Celo. Você vai mandar um recado pra galera que acompanha o Locomotiva 26, só que no freestyle. Responsa, hein? Rapaz, você podia ter um papel, uma caneta aí. É freestyle, freestyle. Não, é. Manda um recado pra galera que tá ouvindo. Um recado seu. Seu, é, assim. Um recado seu. Vamos lá, então. Pode começar? Alguém vai fazer um beatbox? Vem que eu faço um beatbox, não, aí. Não, pode. Eu fico fácil. Como mesmo. É que eu faço? Você prefere algo mais slow, algo mais... Ó, oh, sangue bom, na missão, pode crer. Estamos aqui diretamente de Matão. Ré, representação. Eu queria convidar vocês mais uma vez. Vamos baixar aí, ó, o áudio aqui do Locomotiva 26. É só você acessar. Estamos aqui rimando, fazendo acontecer. Daquele jeito eu tô ligado, pode crer. Aqui a gente discutiu sobre a cultura hip hop. Falamos sobre política, também grafite. Mandando aquele som. Ideologia certo diretamente de Matão. A rapaziada é firmeza, representação. Sempre mandando uma ideia sobre a música, sobre a política, sobre tudo que acontece nesse mundão loucão. É, aqui só tá faltando um violão pra melhorar ainda mais a minha levada, a minha canção. Representação, os microfones ligados. Maluco sangue bom fazendo aqui a batida. E eu mandando a minha rima. Mas quero falar pra vocês mais uma vez. Não esqueça de acessar Locomotiva 26. Isso aí. Muito obrigado, Celo. Saiba que você tem espaço aberto aqui quando você quiser, cara. Gostamos bastante. Eu que agradeço, viu? Agradeço. Assim, pra mim foi uma novidade, sabe? Eu acho muito interessante essas coisas, a gente poder trocar ideias, principalmente estar lá, assim, e saber que outras pessoas vão ouvir. Sim, sim. E outras pessoas vão se identificar com o que a gente falou. Exatamente. Quero deixar, assim, bem claro que eu não tenho preconceito nenhum contra o funk, porque eu penso o seguinte: o próprio criador, que é Deus, ele deu liberdade de escolha. As pessoas escolhem o que elas querem ser, o que elas querem fazer. Exatamente. Eu creio, assim, que existem regras dentro de tudo, né? De todas as questões, ninguém vai entrar nas nossas casas de qualquer jeito, existe o respeito. E na questão do hip hop, tudo que eu falei aqui é apenas, assim, uma visão, uma opinião minha, mas com a intenção de que o hip hop cresça. Sim. E que ele volte a ser o que ele era antes, na questão do rumo da comunidade, de olhar mais para a sociedade, porque infelizmente nós estamos em tempos difíceis, principalmente na questão política, né? Onde a gente vê aí que a gente, querendo ou não, que nem eu falo, temos que falar de política. Às vezes, por mais que a gente odeia, por mais que a gente não gosta, tem que tocar no assunto. Eu tava falando da praça, você precisa da política. Precisa. E aí você vai fazer alguma coisa séria, você precisa. Então, toda a minha ideia é que as pessoas passam a ter, né, uma visão diferente das coisas, né? Que o hip hop, ele volte a ser essa voz ativa na comunidade, que realmente aborde esses temas, que não só fique no palco, que não só fique no microfone, que não só fique no Facebook, no YouTube, em redes sociais ou na internet, mas que ele também vai pros lugares. Exatamente. Sabe? Ideologia tem que entrar na cabeça da galera. O ano retrasado, eu fiz uma coisa bem simples. Peguei uma semente, juntei uma galera e a gente passou em algumas casas lá no portal Terra da Saudade. A gente chegava com a pessoa e falava: falava assim: olá, tudo bem com você? Ó, vai ter o Vem Somar com Nós, falava a data, a oportunidade da gente estar entregando essa semente pra você. A gente só quer dizer pra você o seguinte: o que você plantou até ontem não tem como mudar, mas o que você vai plantar a partir de hoje vai fazer toda a diferença na sua vida. A gente conta com você no evento, muito obrigado. Entregava um panfletinho lá com as bandas, o pessoal que tava. Massa. É isso, é simples. Porque às vezes você preocupa em colocar um carro de som, aí você vê lá no Facebook, 64 pessoas disseram que ia aparecer no Vem Somar com Nós. Você fazendo isso, deu lá a segunda edição deu menos gente, mas eu acredito que lá deu umas 300 pessoas. Uhum. E pela rede social só 64. Então não confia muito na internet. Exatamente. Não confia. Exatamente. Confia em você também estar olhando as pessoas. Isso aí. E o ser humano tá carente disso. Exato. E, bom, enfim, estamos reunidos aqui como grandes amigos, fazendo mais uma amizade com o Celo. Mais um pra somar. E por isso que a gente tem que agradecer também aos nossos parceiros de site. Grandes parceiros. Afinal, na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso vamos agradecer o primeiro parceiro, HQ. Segundo parceiro, X Infinity Games. Terceiro parceiro, E-Fighters. Quarto parceiro, EitaCast. EitaCast. E se você quiser ser nosso parceiro também, envie seu e-mail no contato@locomotiva26.com.br. Na verdade, se você quiser mandar um feedback sobre o que achou desse podcast, o que achou do som do Celo também, manda pra gente. Envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Celo. contato@locomotiva26.com.br. É isso aí. E também temos outra forma de se comunicar com a gente, né? Que é o grupo do WhatsApp. É o grupo do WhatsApp. Vocês entram no Passageiros da Locomotiva no Facebook. Vai precisar de algum mulambo pra te aceitar. De dia tem pessoas normais pra fazer isso, de noite tem o Álvaro. Eu. Aí lá dentro do grupo tem um link junto fixo. Com a Zelda. Cala a boca, Fred. Nossa, ele insiste nisso. Eu insisto. Você clica no link, já vai estar no grupo e evita de falar com o Suede, porque ele só fala coisa ruim. Exatamente. Não, mas é isso aí. Entra lá no grupo pra gente trocar ideia, pra gente ficar cada vez mais próximo, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por cederem suas cavidades auditivas. E falou. Hasta. Até. Falou. Hoje o povo precisa ter voz. O Brasil que não seja de povo. Não seja de mas povo. Mas que seja de fato um pouco de nós. Um Brasil que não seja de poucos, mas que seja de fato um pouco de nós. Se é pra falar de Brasil, então deixa eu pensar. Por que você faz rap, seu playboy? Se você nunca sofreu na pele, nem sabe o quanto a realidade dói. Por que você fala de pobreza se você vive na fartura? Quer defender os pretos, mas não sabe o que é ser um, só se apropria da cultura. Por que você faz rap, seu playboy? Você teve tudo, na sua casa nada falta. Admite, você não seria nem metade se não fosse de classe média alta. Por que você faz rap, seu playboy? Eu faço rap não é porque eu gostei da batida, é porque a mensagem que o rap trouxe transformou a minha vida. Porque na falsa realidade que eu vivia, o rap foi minha lanterna, que iluminou o meu caminho e me tirou dessa caverna. Eu faço rap porque acredito que converso com Deus toda vez que aperto o rec. E assim como o rap me transformou, mais do que transformar isso em negócio, eu uso esse negócio pra transformar outros moleque. Eu faço rap porque o rap pulsa na minha veia e na minha artéria. E quando a música conversa com a alma, ela transcende a matéria. Eu tenho consciência que nasci em berço nobre, num país onde mais de um terço é pobre, onde o preço sobe e a gente luta pra que algum futuro logre, mas a vida não vale nada, pois nem o seguro cobre. Enquanto muitos chapam mais a mente de Smirnoff, eu boto uma rima inteligente em cada estrofe pra que a mente não mofe, pra que a gente filosofe, pra espantar a zica que não sai com repelente off. Oração, ação, anofre, a população que sofre, pois não tem acesso à combinação do cofre. Educação resolve pra quem teve um bom colégio, mas ensino por aqui não é direito, é privilégio. Sem fundamento, irmão, e longe da grade de aula, vai parar na fundação atrás da grade da jaula. E a taxa de mortalidade se encaixa na baixa escolaridade. Você acha fatalidade? O rap é nossa cultura, nosso livro de literatura que nos desafia a ser um ser pensante. O rap é a escada pra criança que não alcança o livro lá em cima da estante. Com sua rima possante fiquei em choque, descobriu que era uma punch escutando brawl e Ed Rock, headshot, sem brincadeira. Daquele instante em diante minha mente abriu como uma britadeira. Pois aonde eu vivia eu não via tudo o que acontecia do outro lado. Todo o conflito social e racial que existia, e aos poucos eu percebia que também era culpado. O rap denuncia a tirania, é aula de sociologia com o índice atualizado. Foi meu jornal falado sobre a história de um Brasil que até então ninguém tinha me contado. Foi o rap que ampliou meu horizonte, fez a ponte pra eu conversar com o outro lado da ponte, que fez com que a barreira do preconceito se quebrasse e juntou pessoas de todas as cores e classes, coisa que eu não via nem na minha escola, nem na minha classe. Foi o rap que me deu essa oportunidade de enxergar a realidade de uma outra esfera. E pra desfrutar desse rolê não precisava nem mostrar o RG, era só gostar de R.A.P. e já era. Ali naquela roda eu me senti mais eu me senti em casa, eu descobri quem era o Fábio Brasa. Despido de qualquer rótulo social, seu cartão de visita não é o cartão de crédito. Aqui não tem camarote pra dividir o pessoal. Todo mundo é igual, ninguém é mais do que ninguém. Foda-se o que você tem, quero saber como você vai agir. Essa história de você sabe quem eu sou, não cola. Vai ter que mostrar quem você é dentro de uma roda de free. E naquele momento mágico eu parei pra refletir. Porra, imagine se o Brasil todo fosse igual a isso aqui. E foi ali, naquela calçada, em algum canto do Brasil, que aquilo que a sociedade separou, o rap uniu. O rap me salvou, mesmo eu não vindo da quebrada, me salvou de não ser mais um boy mente fechada. Por isso não pode haver panela do Alphaville e a favela. Bota um rap pra salvar a molecada. Sabe que eu não entendi um caralho que você falou, né? Eu contei, tá assim. Eu acho que poderíamos fazer um A2, A3, A5. Testando o microfone. Ok. Os ouvintes podem escutar a gente comendo batata? Pode. Visto que nesse podcast não tem muito easter egg, né, então... Já é um podcast grande. Não tem muito easter egg. E tem a gente comendo batata no final. Olha que maravilha. E tem uma voz do além ali do lado. Ninguém sabe quem é. Digamos que é... um velho conhecido de Natal aí, né? Natal? Natal? Eu sempre ficando com os melhores papéis, sempre. Mal sabem os ouvintes que o vilão desse ano vai odiar todo mundo, né? Nossa. Coberto de ódio. Olha, eu não tô rindo. Caralho. Eu tossi, interrompeu a tosse e arrotei. Umas coisas estranhas que acontecem na nossa vida. Tô natural com a luz do dia. Porra. Caralho, eu quase derrubei a coca. Fala, avião. Só um segundinho. Para de responder mensagem. Só um segundinho. Namorada evangélica. Depois que o cara adquire um celular tecnológico, fodeu. Verdade. Não sai mais dele. Baixa uns joguinhos merda, tipo Clash Royale. Royale. É Royale, não é? Royale. Mas se então, seria Royale. Royale. É Royale. É Royale. Royale. Não, Royal seria... Não, Royal. Royal. Então, Royal. Aí o arrombado fica jogando na hora que devia estar gravando. Eu não tô jogando. Devia matar o Suélio. Tô só respondendo aqui. Moto ali pra substituir. É, mano. Chama o Chupetinha lá, pá. Só um segundinho. Já foi. Thank you. batatas são tão boas. Eu vejo, eu sou um deus, cara. Tenho batatismo. Melhor religião, velho. Então, eu não sei se eu seria adepto do batatismo ou do pastafário. Pastafário eu acho que é mais vantagem. Qual que... O que que acontece no batatismo? Eu não sei direito, eu acho que é o mesmo deus, viu? Mas é o deus do macarrão. No pastafari abrange todas as massas ou é só o macarrão? Acho que não sei. Não, todas as massas. É que ele é representado como espaguete e almôndegas. Então acho que você teria mais um leque de possibilidades maiores. É, mas o tanto de coisa você faz com batata, cara. Eu acho que deveria seguir os dois, porque de começa, massa e batata seria... Começa tipo... Forrest Gump. O Buba. Que ele queria abrir um negócio de camarão. Daí ele começa a falar, camarão na moranga. Camarão frito. Eu lembro dessa. Camarão cozido. E daí vai passando 500 cenas deles fazendo coisas diferentes e ele não para de falar dos camarões. Nossa. Então, daí fala, batata frita. Batata cozida. Batata assada. Purê de batata. Você mandou dois arquivos, qual que é a diferença? Batata sauté. Mandei dois? Seu cu. Assunto e assunto traço um. Maluco.